aquela porra pura era uma bosta, velho. Isso é uma bichona! Que não, uma porra pura. Tem que comer um abacaxi antes, tá ligado? Pô, bem na hora que eu comecei a gravar, o cara me larga essa. Tá fudido, hein, Bruno? Não tem como entrar pra direto. Ele não gosta de nada. Fácil. Ele não gosta de nada muito espesso, não, Zuiz. Não, não, tem que ser negócio ali, pá, gostosinho. Que desça com suavidade. Já virou um polenguinho. Virou um polenguinho. Que merda. Com certeza. Vou colocar no grupo aqui do BDE. Essa não foi ideia. Pô, a gente é mó lixão, né, cara? Sem o Victor, não consegue gravar essa porra. Fica comentando dos clipes, é foda. Dispersão total. É 5 crianças e um monitor, o Victor, né, cara? O Victor ou o Versago são os caras que impõem alguma ordem. Eu tô abrindo aqui as páginas de Street Fighter, que vai ser só o que eu sei falar. Foda-se o que você está abrindo. Porque estamos começando agora um novo Podmico, especial de games de porrada. Agora só contamos os machos. E o Bruno tá aí, cara. Faltou a Letícia, cara. Faltou aqui, a Letícia. Vocês falam os machos, né? Faltou a Letícia e a Jess, cara. E o frango. Agora vamos apresentar o Player One, Guilherme Martins. Segui. Quem? Eu? Quem? Não, a mãe, seu porra. Robin, manda ele no gajar, por favor. Essa é a minha apresentação, animal. Sua mãe e teu pai vestido para os enxutos. E here comes a new challenger, Evandro Moraes. Da porrada. Bruno, o frango é gordo. Epa! Vai ficar bolado. Podia todo mundo começar assim, né, cara? Na moral. De volta. Na moral, podia todo mundo começar assim. É, ainda mais que deixou o preto por último, né? Aqui é pra fazer na saída. Fala igual o frango é gordo, igual o King, ô Alix. O frango é gordo. Ah, mas na hora que ele te chamar, né, pô. Então vamos terminar de apresentar. Quem falou agora foi o Alix Pickles. E o apresentador agora sou eu, o Zwaste. Vamos falar hoje de games de porrada. Aqueles games que trazem uma violência saudável para nossas vidas, desde crianças, moldando pessoas violentas e causando a violência no mundo. É isso, peguei. Fala um game de porrada aí que você jogava muito quando você era um molequinho. Cara, pô, mano, jogava... Hã? Porra, para de falar do fundo aí, filho da puta. Vamos começar a organizar. Por que você tá começando comigo? Podia começar com o Evandro, que ele já começou a pesquisar, né? Então vamos começar com o Evandro, então. Se propôs, então começa com o Evandro. Vai, mano, começa. Eu acho que começar pelo melhor jogo de luta, né, cara? Que é o Street Fighter. Ih, agora a Jess pira. Você vai dar merda, hein? Então o Street Fighter é o melhor jogo do mundo pra você. Por que que é o melhor jogo do mundo? Street Fighter, acho que foi o primeiro, assim, que estourou, que começou todo mundo no fliperama jogando, né, cara? E nem foi o primeiro. O primeiro ele não foi muito... Acho que não fez muito sucesso, assim, mas o segundo, cara... O segundo era que bombava o fliperama. Até aparecer, acho que Mortal era Street direto, né, cara? É, ela foi. Mas vocês chegaram a jogar o primeiro? Pô, eu joguei, cara, mas não no fliperama. Nossa. Joguei depois. É, ele é bem mó merda. Né, cara? Ele é muito, muito ruim. Eu joguei num fliperama no centro da cidade, cara. O Zwaste. Eu fui, jogar na coletânea que a Capcom lançou lá do Greatest Hits lá. Ah, sim. E o Ryu tem um cabelo vermelho, escroto pra caralho. Ele era revoltado. Ele tem uma sapatilha vermelha, né? E o último chefe é o Sagat. Sem cicatriz. Porque era quando ele ganha dele, né? Ele dá um Shoryuken no peito do Sagat ali que deixa aquela cicatriz. É, isso mesmo. É que os únicos que eles aproveitaram pro 2. Foi o dos personagens que tem nesse primeiro. Foi o Ryu, o Ken e o Sagat, né? O Ken tá no 1 e o Sagat. Nem lembro. Só que pra escolher o Ken, você tem que jogar com o outro controle. Ah, é o Player 2, né? Isso. Ele era o Player 2. Mas tem alguns personagens que apareceram mais adiante depois, que foi o Jen, o Sodom, o Adon, né? O Sodom veio do Final Fight. É que deles voltaram no Alpha. Eles voltaram no Alpha. Ah, né? é o Bird Bird tá também. Isso. Isso. Que é o gordão com cabelo moicano. de metal. Eu achava que era de metal aquela porra de cabelo dele, cara. Ele é furado, né? Machado. Né? Mas o... Ah, o Gen também, o Gen, aquele velhinho já. Isso, Gen. Isso. Também. Também voltou no Alpha também. Mas isso, porque o Alpha se passa antes, né? É. Isso. Mas o que estourou mesmo foi o 2, né, cara? O 2 era febre, né? Tanto teve 500 mil versão, o Street 2, né? Nunca, eles nunca faziam a versão o 3. Eles faziam a Champion Edition, depois a Turbo Hyper Fighting. Tinha uma porrada de Turbo. Tinha o Turbo, tinha o New Challengers, foi quando eles adicionaram o Fei Long, a Kami, o T-Hawk, o DJ. DJ? Foi o DJ. O DJ. Cara, é o preto mais escroto de jogo, né, cara? É mais inútil. Ele é um estereótipo muito negativo, cara. Velho. Ele luta assim, né, velho? Ele tem duas salsinhas, né, cara? Que ele fica tocandinho. Puta. Você está me secando, cala a boca! É duas maraquinhas, cara. Ele fica. É. Salsinha é foda. Salsinha, cara. A minha salva pra ver lá aquela porra da salsa, né? Fica com os alfaces na mão, né? Pra jogar nele do espaço depois. Fica com aquela ansiedade. A Capcom começou com essa safadeza aí e nunca mais parou, né, cara? Nunca mais. As versões do... Não, cara, e quando eu achei que eles iam lançar um Street 3, eles me lançam o Alpha, né? Que seria o Zero. Porra, eles são um bando de safado, né? É. E o Street, porra, mas que é muito melhor que o 3. X, cara, aquele 3D. Nossa, aquele horrível, mano. Pô, mas tinha o Skullomania, cara. O Skullomania era legal. Skullomania, ele esticava os membros também, né, cara? Ui. Pô, eu achei bom ter saído Zero, cara, porque a história era mó bagunça, deu pra dar uma... Isso, uma ajudada, deu pra dar uma bagunçada maior. Ninguém sabia a história, todo mundo achava que a porra da história era igual daquele anime lá, né, cara? O do filme. O anime. Pô, aquele anime era legal, cara. Pô, aquele desenho do caralho, aquele velho. Apesar de ter várias origens diferentes, ele era bem feito, né, cara? Pô, a cena de porradaria era do caralho, mano. Pra adaptação de jogo era muito legal. É bom ainda hoje, cara, aquela porra. É. Sim. Assistir esse tempo é bom pra caralho. Street, depois o 3, cara, acho que o 3 eu nunca joguei. Cara, você não perdeu muita coisa. Cara. Não. Não, Não, a segunda edição do 3 ficou legal. Ah, a terceira é a definitiva lá, né? Que tem a terceira é a fúria. O 3 é. O Street Fighter 3 lá é o melhor sistema de luta que eu já vi em jogo de luta, meu, na moral. É o mais redondinho, o mais competitivo, tá ligado? O mais equilibrado também. Você acha, cara? Eu acho. Disparado, meu. Você acha? Pô, eu fico com King of Fighters 98, velho. Puta, eu prefiro 97 de King of Fighters, pra falar a verdade. É, na verdade, toda essa parte do Orochi aí é massa pra caralho. Sim, mas a gente fala de King of Fighters mais tarde. Não, e o Street 4 que meio que recapitulou, assim, né? Aquele estilo de luta do Street Fighter mesmo, cara. Eu curti pra caramba o 4, se vocês gostaram. Sim, o 4 ficou foda, cara. Ficou muito legal, cara. Tem aquela pegada, né? Tipo, tava falido os jogos de luta, assim. Aí depois que o 4 voltou, que reergueu, voltou o Mortal Kombat. Sim. Marvel's Capcom e por aí. Eu gostei assim que eles fizeram em 3D, mas ele tem aquela. Ele tem a mesma pegada dos 2D, assim, né? O jeito da movimentação deles. Só o gráfico. O 2D é 3D, e meio, né, que chamam, né? 2D e meio. Um 2D e meio mesmo. Ele é 3D com a perspectiva 2D. Porque o que tava dominando era só 3D, era Tekken, Soul Calibur, Dead or Alive, essas porra aí. Em 2009 ele voltou com esse 2D aí, que veio até outro King of Fighters, veio o Mortal, daí voltou uma penca do jogo. BlazBlue, né? E aí, quem que era o seu Street Fighter favorito? Eu só jogava com o Sagat, cara. Puta, pelão do caralho. Pelão, né? Da porra. Capaz. Tiger em cima e embaixo, o cara chega perto, leva um Tiger Robocop na cara, leva um rasteirinho. Pô, eu ficava dando um chute ele, alto lá, que pegava a tela inteira quase, cara. É verdade, eu gostava de pegar o Blanca também, porque ele era brasileiro, mas eu não sabia jogar com o Blanca. Puta, o maluco é patriota em jogo de luta, é um merda, meu. Poxão, meu. Porra, pode jogar com esse monstrão aqui. Eu me identifico. Nossa, o Xan é muito ruim, velho. Ruim, cara. O Xan é muito ruim, cara. Eu vou jogar com o monstro ou com o neguinho? Um dos dois sou eu. Tinha um mendigo também brasileiro. Tinha um mendigão. O Alix é o negro, cara. E você, Alix? Qual que era o seu Street Fighter favorito? Eu não jogava muito Street Fighter. Você nem sabe, né, que jogo. Ah, mas o Vega, achava legal jogar com o Vega por causa do Wolverine. Ah, tá. Ei, massa véia. É uma putinha mesmo. Eu também jogava com o Dalcin. Cara, dando golpe bem longe. Caraca. Então, eu adorava quando alguém pegava o Dalsin, eu pegava o Blanca só pra sacanear, cara. Ele ficava dando aquela porra do que ele chuta. Bolinha e choquinho. É, exatamente. Tá usando essa porra a luta inteira. E você, Bruno? Era o Blanca e quem mais? O Blanca e o Fei Long, cara. Fei Long. O Fei Long era legal. Fei Long era bom, cara. Fei Long era bom. Aqueles combos dele lá, porra, não tem, cara. Era você dar os três soquinhos e o chutão. Três soquinhos e o chutão. Acabou. E tu usa esse? Ah, cara, eu jogava muito com o... Como eu falei, eu joguei a primeira vez com o E-Honda, né? Porque eu achei que ele era foda. Porque eu vi a cara dele, assim, no, na tela de escolha. Pensei, caralho, esse cara tem uma máscara foda, eu vou jogar com esse cara. Ele é mal. Ele é mal. E a minha experiência de jogo de luta anterior era Black Belt, né, cara? Então eu ficava tentando dar voadora e rasteira. Aí depois é, cara, o Chun-Li e o Ryu, né, cara? Porque é fácil de apelar. É, o Ryu era mais equilibrado, assim, cara. É. Era começar a jogar assim, era bom. Era bom, cara. E aí, muito bem, Street Fighter? Ô, oh, faltou eu, caralho. Ah, é verdade. Oh. Só porque eu sou preto. Host cagando aí, ó. Host cagando. Host? O host. É host. Ah, me chupem. O Victor ficou na vontade, cara, agora. O Victor agora deu uma... O Bruno tá cada vez mais viado, cara. Não, eu sempre fui, cara. Eu só vou aprimorando, eu vou refinando vai, minha verdade. Refinando a viadagem. Não. É, então, mas o Victor tá ganhando do Bruno, cara. Ele acabou de falar pra mim, ó, sei lá, meia hora atrás. Pô, nem vou participar, eu tô na casa do meu amigo ainda, só vou embora amanhã. Não vejo ele mais contente. Velho. Ele não tem microfone, tá desde ontem lá, cara. Vamos matar a saudade do amigo. Ah, merda, porra! Ele tem esse microfone. Tá precisando de um aqui. Os caras devem estar com estoque de hipoglose. Era um microfone cabeludo? Era que vídeo que minha voz não saía. Então aí, Gui, qual que era o seu Street Fighter favorito? Ah, é. Eu jogava. Eu nem lembrava mais. Me deu um esporro e esqueceu a pergunta. Eu jogava com o Fei Long e depois comecei a jogar com a Rose, cara. Puta, com a Rose, velho? É, mano. E eu mandava bem até. Sério? Quer dizer, eu acho, né? Não sei. Esses do Alpha, o Rolento também era legal. O Rolento e o... Ele era chato pra caralho, mano. Pô, jogar foda. Eu sempre gostei da Shadow... Eu sempre gostei da porra da gangue lá da... Porra da gangue inteira? Você é guloso, hein, velho? Porra, cara, você não tem ideia. Você é um maníaco, cara. Eu estava chupando um pênis. Era um grandíssimo de um pênis. Mas o... Era da Mad Gear, da Mad Gear. Sempre curtia a Mad Gear. Mad Gear era do Final Fight, né? Era do Final Fight. De onde veio? Eles reaproveitaram o personagem, o Guy, né? O Code, né, viu? Guy, o Code, o Rolento. O Code ficou uma bosta, hein, cara, no Alpha. Nossa, ele era horrível, velho. Pô, mas no 4 ele tá legal pra caralho, velho. É, no 4 ele tá legal, voltou a ficar... Mas no Alpha ele era muito ruim, cara. Eu acho ele uma bosta, porque a gente acostumava a soltar o Hadouken, que era o meia-lua soco, né, velho? Jogar... Você faz isso com o... Acho que com o Code ou com o Gai, eu não lembro. Ele dá um pulo e dá uma cotovelada, tá ligado? É, isso o Gai. Bosta, o Gai. É o Gai, né? O ataque o pessoal do Code jogava uma porra de pedra. É, jogava uma merda, pedra. Cara. É. Ele tava algemado, né, velho? Tava algemado, cara. Era muito escroto. Era muito ruim. Mas aí, então, Alix, fala de um jogo de luta aí. É o Killer Instinct, não sei se algum de vocês já jogou. Puta, Killer Instinct. Porra, direto, meu. Esse é foda. Ultra Combo, cara. Combo de 1000 hits lá, né, cara? Bati igual um filho da puta, velho. Não queria parar, o cara parava de apanhar, né? Ultra Combo! O cara ficava lá, meia hora batendo. Tinha uma porrada. Ele levava pro canto da tela, né? Já era, cara. A luta acabava. Eu me amarrava em Killer Instinct, cara, que parecia Donkey Kong, né, velho? Era da Rare também. Era da Rare também, cara. Era da Rare, da mesma. Eu ficava viajando assim, porra, é muito Donkey Kong isso aqui, cara. Por isso que eu jogava, eu acho. Caralho. Do Donkey Kong contra o Fulgor, cara. Ia ser foda. Nossa. Eu achava que o negócio dos combos tinha surgido no Killer Instinct, cara. É, eu acho que... Eu acho que foi que, assim, chamou mais atenção ali, né? É, eu acho que foi o primeiro jogo que eu olhei, assim, que tinha o negócio dos combos, que daí todo mundo ficava querendo encher o cara de porrada pra dar... Já tinha, ali, né? Street cara, Fighter, mas não contava ponto, né? Não, é... O Mortal também, né? Veio. Sim. O Mortal veio com essa ideia e o Killer Instinct deixou mais massa velho que o Mortal, tá ligado? A parada dos combos. Um combo. Essa façanha. Cara, é que Mortal era combo com soco alto, né, cara? Só você ficava fuzilando lá. O Killer Instinct dava pra você jogar magia também. Dá, fazer alto. Dava. Mas... Ah, você fazia uns combos mais elaborados, né? Pô, e era muito massa velho, cara. Mano, massa velho pra caralho, cara. Conseguia superar o mortal, velho. É, tem um robô, um cara de fogo, um cara de gelo. Tinha um esqueleto com uma puta... Pô, Spy, não, uma espada e um escudo, é. Você podia botar um esqueleto pra lutar contra um bicho de fogo. Tinha um boxeador, né, velho? DJ Punk. Tinha um punk, cabelo verde, tinha um lagartão. É o rap, um esqueleto. Cara, tipo, a pior seleção mais merda de personagem, né, velho? Sim, cara, mas tá aqui, mas escroto, mas é foda, né, cara? Escroto pra caralho. Tem uma pior que eu vou falar depois. E, cara, e a trilha sonora desse jogo era foda. Era massa pra caralho, cara. Puta, eu não lembro, velho. Vinha com CD, cara. Vinha? Comprava o jogo, vinha com o CD com a trilha do jogo. Era muito foda. Mas esse do 64 que vinha com CD, né? Não, do Super Nintendo, cara. Super Nintendo vinha com CD, cara? Vinha com CD, cara. Ah, eu só jogava locado essa coisa. E a versão Super Nintendo era muito boa também, cara. Pô, era massa pra caralho, não? Foda. Que eu coloquei nessa parte. Pra eu conseguir ter esse jogo, eu tive que ir na locadora e trocar o cartucho com alguma outra fita, tá ligado? É, mas você fez aquele esquema lá de trocar elas por ela ou teve que dar dois cartuchos pra entregar um? Não, pô, eu abriu mesmo, eu troquei por um cartucho meu qualquer, tá ligado? Ah, você abriu a... Tirou. Ah, tá, você trocou, você tinha trocado com o dono, cara, você trocou. Não... Caralho. Tô com os chips dentro, cara. Eu nem conheci o jogo, era uma fita preta que eu lembro lá na locadora, tá ligado? Aí eu peguei, abri e troquei por um cartucho, nem lembro qual que foi, um jogo mó merda. Pô, me senti mó foda, né, cara? Quando eu fiz isso a segunda vez, eu troquei por um Mario Kart. Meu Mario Kart já tava fudido. Aí eu troquei por um Mario Kart em japonês, cara. Eu nunca mais fiz isso na vida. Que sentido partido do crime, hein? É, viu? Não Você compensa, viu, né? Cara. É, não compensa, cara. Compensa. Vida louca não vai muito longe, não, mano. Não, mano. Vida louca morre cedo, cara. Vida louca morre cedo. Mas o que a gente teve uma sequência, não teve, cara? Teve o Gold, né, cara? Teve? O Gold, não, né? Não, o Gold foi... o que pode chamar. Foi no 64, né? Ah, teve dois só. Daí teve edição Gold. É. Mas não teve, não chegou a ter o Killer Instinct 2, cara. Chegou. O Gold não teve. Chegou, não teve. Acho que não, hein, velho? Que até hoje, né, a negada pede continuar. Porque o que teve foi o Gold, que era tipo um remake. Rápido, para o Wikipedia. É, tô procurando alguma coisa aqui. Ah, não, teve sim, velho. Para Arcade só saiu. Teve? Onde você tá vendo, porra, isso? Falei que teve. Eu tô no Wikipedia, teve, tô achando. Eu tinha visto. E teve o Gold, não, né? Não, falei. Que... Não, é. Teve o Gold, isso que eu falei. Mas ninguém acredita no preto, né? É nosso papel, cara. Os brancos têm que ficar desconfiados dos pretos. É, não, e o legal que a história do Killer Instinct é... A história do Killer Instinct é igual a do Mortal Kombat também, né? Um torneio pra fugir de uma empresa foda lá que tá matando todo mundo. Mas se você for parar pra pensar, cara, todo jogo de luta é assim. Tem um torneio... Não, peraí. Não, peraí. Tem um torneio que daí o cara, ele, pra pegar o lutador mais foda, que ele quer normalmente pegar a genética e fazer o lutador supremo. É. E no meio dá uma merda, um demônio libera e entra no herói. Cara, é assim, velho. Tem que ter assim. Efeito Street que... Fighter é assim. Street Fighter, reza a lenda, cara. Reza a lenda que Mortal Kombat 9 não é assim, não, cara. Ah, vai ser assim. Não, o story lá tem uma história foda, mas não. Eu cago pra Mortal Kombat, então foda-se. Não, o Mortal Kombat, ele mexeu com viagem de tempo, pai. Ficou legal pra caralho. Street Fighter tem a melhor motivação de todos os tempos, que é o dinheiro. É verdade, cara. Vingança, caralho, cara. Eu quero é grana, dinheiro. Puta, o Street Fighter era um puta joguinho escroto do caralho. Era ruim pra caralho, cara. Mas o nego gastava muita ficha naquela bosta, cara. Ah, certeza, velho. Comprava do Mega Drive. Aquilo era um cocô. E a versão do Super Nintendo era pior, né, não, cara? Era pior que a do Mega Drive. Era pior. Você não dava os golpes especial, o golpe especial era contado, cara. Sério? Não lembro disso. Era 3 por luta. Que bosta. Ah, que bosta. Os negros nerfaram o jogo. Cagado. É, nerfaram fudidamente. Mas eu lembro que o Super Nintendo era mais feio, não era, cara? Com umas texturas tudo escrota ou não? Eles tentaram emular mais, o fliperama ficou pior, né, que o do Mega Drive. Oh, os caras viram que não dava pra fazer grande coisa, fizeram uma coisa mais caprichada no Mega, né? E aí, Bruno? E aí, você lembrou de algum jogo de luta bom? Lembrei, cara. Procurou no Google. Com certeza. Guilty Gear, velho. Mano. Guilty Gear do caralho, cara. Guilty Gear, cara, foi descobrido depois de velho. Depois de velho não, né? Eu sou um menino ainda. Eu sou um menino ainda, Rob, eu te criei. Mas eu tinha lá, não foi na infância, né? Eu tinha acho que uns 16, 15 anos, cara. Comprei um CDzinho vagabundo do PS2 lá, que tu Guilty Gear, o XX. Sim. Cara, e que jogo foda, velho. Cara, fudido mesmo, o velho. Último é mestre é impossível, cara. Pô, tá pra sair um novo, né, cara? É, o Destiny. O Destiny também. Então, eles sempre lançam, né, cara, alguma coisa. Não, tipo, mas um jogo novo mesmo, da franquia e tal. Sim, vai sair um. Eu fiquei 2 horas lutando contra o Destiny, cara. Literalmente, um colega meu ficou contando. Não, o Destiny é um pau no cu, cara. Roubou do caralho. Pau no cu do caralho, cara. Não dá pra vencer esse porra. E cara, e essa porra desse jogo consegue ter uma história mais confusa que a do Mortal, velho. É uma zona do caralho. A cada versão que eles fazem do X, tipo, eles adicionam um retcon, tá ligado? Daí, puta, mano, vira uma zona do caralho. Ele vira tipo a DC Comics. Ficou tipo a DC, cara. O reboot, uma, ó, né, cara? Só a versão XX tem 1, 2, 3, 4, 5 versões, cara. Vixe. Cada uma adicionando um retcon diferente, velho. A gente chamando a Capcom de safada, né, cara? A Ark tá fazendo... Seguindo a escolinha aí, seguindo, cara. A escola, né, cara? Olha. Mas o legal é que ele é cheio de referência, né, cara? O heavy metal, tudo, tipo, que o maluquinho que fez lá, o Japinha Cabeludo, ele é fã pra caralho. Daí o nome, tem um cara que é igualzinho o Axl Rose, tem referência ao nome de música, a músicas do Iron Maiden, música do Led Zeppelin, tá ligado? Tem um monte de... Nem sabia disso não, cara. Tem muita coisa, muita referência ali. Tem a Ino, que é uma guriazinha que toca guitarra lá, que é o ataque dela com a guitarra, ele é todo cheio de referência. É, cara. Uma guriazinha com roupa vermelha, com... Isso, um chapéu de bruxa. É, parece uma bruxa metálica. E ele também tem uns personagens bizarros pra caralho, velho. Tem o jogo é todo steampunk, tá ligado? E tem um russo, que é o Potemkin, né? Que é gigante, ele tem uma. Ele tem no pescoço, ele tem uma coleira que, tipo, os caras colocam moedinha pra funcionar a coleira, tá ligado? É bem. Até quando começa a luta, ele bate assim nela e cai umas moedas. Mas é legal pra caralho, cara. Mas é aquele jogo japonês com personagem bizarro, tá ligado? Tem aquelas personagens fofinho, personagem fodão, personagem demônio. Essas bostas, mas o jogo é. Tem um sistema de luta foda pra caralho. Pô, sistema de combos, assim. Especial também, você pode finalizar, tipo, o cara no começo da luta já. Se você conseguir pegar ele no especialzinho certo. Ele entra o primeiro golpe, cara. O cara nem dá um golpe, você manda especial e já era. Você pode mandar especial e já era. Você pegou no cara, já era. O jogo é foda, velho. Eu vi a galera jogando, cara, e, pô, eu achava bonito pra caralho, mas eu sempre ficava muito perdido, porque era muita cor voando na tela ao mesmo tempo. Foi pra caralho. Assim, eu ficava meio maluco, assim, e viajava, mas. Eu lembro que era do caralho, eu me divertia pra caralho jogando esse jogo. Ah, pô, o Guilty Gear é legal pra cacete. E a trilha sonora ajuda pra caralho, que a trilha sonora. Sim. Eu lembro que era foda. O que mais você lembra? Você lembra de algum outro jogo, Guilherme? Pô, eu falar dos Marvel vs Capcom da vida, ou dos crossovers. Ah, é, né, cara? Entre as... A série Marvel vs. As publishers, né? É, a Marvel vs. em geral. É, começou, né, acho que foi Street Fighter vs. X-Men, não foi? Foi. O da Capcom mesmo foi o Marvel Super Heroes, cara. Ah, é. Isso é verdade, é verdade. Depois passou pro Street Fighter vs. X-Men, né, aí depois começou o Marvel vs. Não! Rolou o Marvel vs Street Fighter. Isso. E depois o Marvel vs Capcom. E não foi no X-Men que foi a jogabilidade que inventaram ali, né, cara? Foi, aquele modelo de jogabilidade, que é troca bem diferente do Street Fighter, troca de personagem e tudo. Que tá aí até hoje, né, com o Marvel vs Capcom 3, cara. É a mesma base de jogabilidade, né? Verdade. É, de novo, né, o King of Fighters fez o bagulho, mas a Capcom nesse sentido acho que melhorou, cara. Foi muito mais dinâmico aquela troca de personagem do Marvel Versus do que os dos King of Fighters, cara. Sim, é mais ágil, cara, a troca de personagem. Era bem ainda, sei lá, o The King parece que foge um pouco da luta, dá uma travada, uma parada. No Marvel não, vai diretão. Porque o cara aparece, Eu vejo do King of Fighters mais tático, velho. Parece que ele é mais tático, mas ele é mais parado mesmo. Ele é mais lento também, né, cara? É. Marvel Versus é frenético. Pra caralho, cara. Aqueles magia gigante que fode a tela inteira. Pega a tela inteira, né, cara? Aqueles saltos que, tipo, 3 telas pra cima. Você perde, né, cara? Sobe a tela inteira, cara, os pulos, cara. Você tá lá no além, você vê só a indicação do bonequinho, fica tudo perdido aquela porra, cara. Esse dia eu fui numa festinha de criança e tinha um fliperama aqui. Tinha uns fliperama ali, tinha o Marvel vs. Capcom. O primeirão ali. Só ficava ali, né, cara? Só ficava ali, botou os moleques pra correr e ficava... Não quero saber desse Guitar Hero aqui, vou ficar só... Não, se fuder. Tá apelando o caralho, né? Pegava o Ciclopes, ficava lançando aquele raio fudido lá e já era pra esse molequinho. Pô, e dava pra vencer o incrível Hulk com a Hulk, cara. Pior, cara. Tipo, aquela porra daquela guriazinha, né, cara? Irmã do Mega Man, você dá porra com a porrada com o Hulk. Ela não chegava, tipo, ela chegava no calcanhar dele na altura, mais ou menos. Bom, nesse... Acho que é no... Nesse último aí, o 3, que tem até o Rocket Raccoon, né? Isso, o Ultimate 3 lá, né? No 3 já tinha, no 3 já tinha. Não, no 3 não tinha, não. Ah, não. Só no Ultimate que adicionaram? Ele apareceu nesse Ultimate. O Motoqueiro Fantasma foi que veio no Ultimate. Sim, veio. O Gavião Arqueiro veio no Ultimate também? Eu joguei também. Nem o 3, cara. Também, não, ele veio no... Esses aí vieram tudo no Ultimate, cara. Você jogou só Ultimate, então. Então, eu joguei... Acho que foi só Ultimate que eu joguei bem pouco, cara. Eu tenho que comprar ele ainda. Não sei se vale a pena, velho. Todo mundo jogou. Agora vale a pena comprar Ultimate, porque a Capcom deu uma parada nos... É, acho que não vão lançar mais nada. Não vai lançar nada. Com os DLC. Pelo menos umas 3 semanas assim, não vai lançar. Pararam com as versões. Exatamente, tem que ficar tipo uns 5 anos depois que o jogo sair pra poder comprar. Exatamente. Aí eles lançam uma edição comemorativa logo após o cara compra. mas todo mundo jogou? Todo mundo curtiu? O que vocês acharam, cara, do 3 aí, desse último? Pô, achei bom, cara. Cara, achei muito bom, cara. Pra caralho. Meu preferido é o 2, mas eu acho foda pra caralho o 3. É, eu joguei muito pouco, assim, mas eu gostei. Eu mais vi os pessoas jogando do que joguei, mas eu achei bem legal. Pô, como é que você não pode jogar gostar de um jogo que tem o Deadpool, cara? Pô, e ele andando pra trás é um moonwalking, cara. Ele é sensacional, velho. É legal quando ele ganha, né, cara? Fala, ei, Capcom, no próximo jogo eu quero estar na capa. É muito foda, né, cara? É legal que eles pegaram ele pra zoar mesmo, né? Pegaram, pareço, tá fudido mesmo, né? Não, ficou legal pra caralho. Ficou muito legal. Ficou legal, né? Deadpool, cara. Ficou uma puta sacada, né, mano? Tá fazendo sucesso, a galera curte ele. Ah, assim. Tá, né, cara? Tá. Agora a Capcom. Mas eles pegaram, caralho, cara. Né, cara? Mas ainda assim, eles botaram uns personagens bem desconhecidos do público. Tipo, cara, botaram o treinador lá. O treinador, cara. O Mordamu, cara. Mordamu, quem, cara? Velho, quem conhece o Mordamu, mano? Quem não, verdade, o Mordamu, ver. Porra. Tiraram o Blackheart, né? E botaram o outro do motoqueiro. É, o outro motoqueiro. Equivalente. Olha só o que eu lembrei agora, isso aqui, ó. Isso aqui, acho que ninguém vai lembrar. Talvez o Bruno. Eternal Champions. Caralho, velho, acho que nem eu conheço. Nossa, cara, eu não conheço isso aí não, velho. Eternal Champions, cara. Cara, isso aqui era... Deixa eu ver a imagem. Vê aí. Isso aí era tipo... Não, a gente vai deixar os jogos todos pra depois, cara. Tem que deixar, tá ligado? Pô, salva a imagem, o Evandro, pra colocar. Não, eu vou salvar, porque eu não lembro disso aqui. Caralho, a primeira imagem que eu abri aqui tem o Django aqui dando um tiro na cara de uma guria. Não, mas depois a gente fala de Eternal Champions. Não lembro esse não, cara. Depois a gente fala de falas desconhecidas. Vamos então pra Fatal Fury. Fatal Fury, eu acho que veio antes do Street Fighter, não? Street Fighter 2, Fatal Fury. Acho que ele veio meio do mesmo ano, não foi, cara? É, veio, mas veio um pouco antes, cara. Fatal Fury 2 já tinha uma... Fatal Fury 1 já tinha uma porrada de coisa, né, cara, que... Nem imitaram no Street Fighter, né? Sim. Tipo, você podia jogar com dois personagens contra um outro cara. Você podia escolher vai Andy e o Terry pra lutar contra o Tung Fu Hui. Tinha dois players cooperativos, cara. Mas eu não lembro bem. O 1 não era as equipes fechadas, tipo time Brasil, time não, italiano? Não, você tá ficando no King of Fighters. Ah, não, King of Fighters, é verdade. O Fatal Fury, primeiro Fatal tinha Fury. Só o Andy, o Terry e o Joey. Isso, eram os três. Joey Higashi, o Terry Bogard e, é verdade, o Andy Bogard. É, que começou ali. E ali tinha aquele deslocamento de dois planos, né, cara? Isso, é. Pior, você podia pular pra um pro outro, né? Eu acho que foram os primeiros... O primeiro jogo, assim, com um personagem mais carismático, né, cara? Se for pensar bem, o Street Fighter 1 tinha o Ryu e Ken, mas eram dois karatekas genéricos, cara. O primeiro... Era dois caras genéricos. E tinha os mesmos golpes. No Fatal Fury, que os caras tinham um golpe diferente, que eles tinham uma personalidade, né, cara? Tinha uma historinha ali, né, cara? Tinha uma historinha. No Fatal Fury 1, já rolava aquela mudança de planos, ou isso aí foi no 2, cara? Rolava já. No 1, né? Eu achava sensacional, velho. Só no do fliperama. Console naquela época não tinha... Não tinha. Calibre pra aguentar aquilo. Eu nem joguei isso aí no console. Pelo menos o 1 e o 2, cara, eu acho. Foi só em flipper mesmo. Eu troquei o meu Super Mario World e o meu Double Dragon. Legal, o Fatal Fury do Super Nintendo. Eu dei uma pesquisada aqui agora, o Fatal Fury é de 91. É do mesmo ano que Street. É, o Street 2 é, do, não, é de 91 também. É, o primeiro que é de 87, o primeiro Street. Então. Ele é o mesmo ano do 2, eu acho que é de 91 ou 92. É parecido, mas também é parecido. É parecido, né, cara? Pô, tinha o Duke King, cara. Tipo, o King era aquele grandão, não era, cara? Um cara... Não, era um punk, cara, que tinha um patinho. Não era neguinho, punk lá? Isso aí? Era um punk, cara, que ele dava uns break. O golpe dele era uns break. É, esse mesmo. O grandão era o cara da capoeira. Ah, é verdade, tinha um da capoeira também, né, era, cara? Pau, mano. Não era Ricardo? Carlos, uma coisa? Era Richard Meyer. Richard Meyer, que era o cara da... Eu nem lembro. Da capoeira, velho. Tio Hayden, porra. E o Give Howard, né, cara? Que eu acho que é o vilão mais legal, né, cara? O chefão de jogo de luta mais legal. É um empresário, né, cara? Um empresário da puta. Apelão pra caralho, né, velho? Apelão pra caralho. Com a mão no bolso, ele ficava só. É, e você dava um golpe nele, ele te dava um bloco e te jogava longe. Eu digo, ele tinha aqueles calção de Aikido, né? Tinha. Ele tava assim, era muito foda, legal. Cara. O cara não queria governar o mundo, nem porra, ele queria ganhar dinheiro, caralho. Pô, era foda, os caras eram mó mercenários, eles bombavam aí no chefe só pra você ficar morrendo e perder ficha, tá ligado? É. Filhos da puta. O fliperama era sacanagem, né? Era, mano, era maldade. Aquilo era foda, né, cara? O fliperama era uma máquina de fuder, gente. Era o bingo das crianças, né? O cassino das crianças. Cassino, era o cassino. Os negros apostavam copo de leite, né? Nos caras, sei lá. Cara, eu vou falar com sinceridade. Eu joguei mais Fatal Fury nessa época do que Street Fighter. Putz, eu sempre joguei mais Street Fighter, cara. Eu também, cara. Sempre fui putinho. Depois também, eu peguei mais gosto por Street, cara, assim, mas a princípio foi mais o Fatal Fury. Entrei numa briga por causa de Fatal Fury 2, mas do caralho. Você achou que ia ser tipo o Terry, ia dar poderzinho e tal, né? Você viu que não era bem assim. Não, cara, foi uma briga muito filha da puta. Aí foi os dois caras pra diretoria, não sei o que, assim, mas eu sei que o cara. Caralho, velho. Na escola. Nerd é uma bosta, né? Não briga quando briga, né, cara? Faz videogame. Agora vê como é que eu sou pau no cu pra caralho, né, cara? Quando eu percebi que o cara ficou na diretoria e a diretora me liberou pra ir embora, eu olhei pra trás, peguei meu chapéu, ok! E joguei pra cima. Fusão do caralho. Mas então, vamos passar a roda de novo? E quem passa a roda mais que todo mundo é o Bruno? Uia! Lembrou de algum outro jogo aí, Bruno? Deixa eu ver na listinha. Cara, eu vou dar uma avançada um pouco aí, velho. Falar de um que não foi nem lançado, velho. Só rodou aí nos underground. Caralho. Trio Kill, cara. Ah, Trio Kill, cara. Trio Kill. Famigerado Trio Kill. Esse não foi nem lançado. Manda link aí, velho. Linka nós. É do Tarantino? Peraí, vou mandar direto no Google, preciso dar uma olhadinha, velho. Trio Kill Bill. Não foi lançado ainda, como é que é o negócio? Não foi lançado. Não, esse jogo. Tipo, cara, é que foi lançado. Quando lançaram o demo, cara, o negócio. Ixi, bagulho é. Nossa. Lançaram o primeiro demo. Caralho. E o tinha, tipo, lançado mais 18, cara. Porque o jogo era doentio, velho. Tipo, é uma arena pequena, assim, que você tem 4 lutadores. Tipo, e é uns caras bizarros. É um anão que ele tem uma síndrome de Napoleão e usa umas facas na perna. Tem até a Belladonna no jogo, velho. Era uma dos personagens jogáveis e a Belladonna, tá ligado? E uma das críticas foi isso, porque numa das telas de loading era a Belladonna se masturbando, velho. Epa! Vixe! Cara, o negócio era. Que jogo legal. Então, daí que aconteceu? Negada, cancelou, cara. Não ia rolar lançar esse jogo. Não ia. E os cenários eram tipo hospício, banheiro de rodoviária. É, tô vendo aqui, cara. É muito lado. Os caras sem braço no hospício, velho. Cara, o negócio era doente pra. Caralho, porra, cara. Era um doutor maluco que arrancou a boca e colocou, tipo, umas mandíbulas de metal no lugar, tá ligado? O jogo era muito bizarro. Antes, o jogo foi cancelado. Pá, daí, quando começou a popularizar a internet, começou nos 2000 ali, um desenvolvedor, ele jogou na internet, tá ligado? A versão, tipo, com 98%. Do jogo completo. Só não tinha praticamente música o jogo. É. O jogo completo, só que sem música. E, velho, o jogo já tinha diminuído muita coisa já. Tipo, parecia gente pelada, tá ligado? Meio com o pau balançando no bagulho. A barra de energia, cara, a barra de energia era assim. Ela era meio que compartilhada. Você tinha que ficar mandando especial e trucidando o cara pra derrubar a barra de energia dele, cara. Senão não acabava a luta, tipo assim. E tipo, o jogo era doentio, cara. E daí só surgiu nisso aí. Eu tô vendo as imagens aqui. O pessoal da Verge Interactive lá até foi atrás do cara, tentou abrir processo, mas não rolou do cara que soltou o jogo na internet. Daí, tipo, o jogo não existe original, só rolava nos underground. Tipo, era um jogo proibidão, tá ligado? Falei, velho, tô com o trio kill aqui. Falei, nossa, porra, velho. É, era tipo isso, cara. Que foda, meu. Vamos jogar. Essa, velho. É, olha, esse jogo, cara, ele não foi nem lançado e ele conseguiu, tipo definir toda uma gama de jogos que seriam depois, cara. Aquele Bushido Blade seguiu o mesmo esquema, o Jeff Jane, cara, seguiu o mesmo esquema, o Tank Forever lá, do Tank Lan também seguiu o mesmo esquema, tipo, uma pá de jogo depois, vendo esse esquema da Sareninha com quatro personagens, tá ligado? Sareninha 3D, assim. Sim. Eu parei de prestar atenção no que tu tá falando, Bruno, que agora cheguei numas fotos da Madonna aqui. Ah, aí sim. Acabou o podcast pra mim. Vou ali. Vou ali, vou ver o vídeo da Bela Dona e lembrar dos especiais do True Kill, e eu já vou. Putz, pior que eu nem posso ver os vídeos dela no X-Videos, cara. Tem que ir no X-Hamster. Por que não, cara? Meu tá fudido ainda, cara. Ô, deixa eu te passar os códigozinhos DNS aí pra arrumar, cara. Pera aí. É uma zona, é uma putaria. Códigozinho. Depois tu passa, Bruno. Volta. Depois você volta pro jogo. Vou passar, pô. Game Shark. Ei, ô Gui, você lembrou de Mortar com Bar, cara? Qual que era? Bar? Qual que era esse? É a dislexia. Eu esqueci o que ia falar, cara. Mortal Kombat, jogo mais sanguinolento que apareceu na época. Oh, acho que era uma grande bosta, hein? Era muito ruim, cara, mas pra época, cara. Pra época foi revolucionário, né? O cara decepando cabeça, destruindo todo mundo. Fatality. Eu lembro. Não tinha sangue do Nintendo. Não tinha sangue. Do Nintendo não tinha sangue. Do Mega você tinha que botar um código. Botar um códigozinho. Era o Abacabe. O Abacabe. O sangue parecia uma areia, cara. Sei lá, era uns bagulho meio assim, cara. Era tipo um monte de porra. É, doce de leite, parecia. Sei lá que porra era aquela. Era porra. E eles mudaram o Fatality também, né? Porque o Fatality do Johnny Cage, ele enfiava o pé no peito do outro cara. Aí o cara caía. Que bosta. Que merda de Fatality, cara. Pô, e eu lembro que pra jogar o 2, cara, eu peguei emprestado com um colega meu, mas eu ficava mó assim de falar com a minha mãe, né? Tipo, pô, Mortal Kombat, eu falei que ia pegar Pitfall, tá ligado? Aí cheguei e ela falou, mas esse jogo não é só o que eu falei, mas é que ele só trouxe esse, então eu peguei esse mesmo, deu a maior migué da vida, tá ligado? Eu trouxe errado. Olha, vamos ver se sua mãe tá ouvindo aqui o... Tu pode ver. É verdade, cara. Eu vou xingar, é verdade, vou xingar muito. Seguis Mother, né, sei lá, nick dela. Ô... Mas vocês estão ligados, né? Por que o Johnny Cage parece o Jean-Claude Van Damme, né, velho? Sim, sim. É que era pra ser todo ali, tipo, o Jean-Claude Van Damme digitalizado. Só que ele tava com um contrato assinado, acho que era com outro jogo de arcade. Eu acho que era o Bloodsport, alguma merda assim. Daí ele não pôde fazer parte do Mortal Kombat, tá ligado? Ele tava com o contrato assinado pra aquela porcaria do... Do Street Fighter The Movie. Mortal Kombat era pra ser o jogo do Grande Dragão Branco, cara. Era, exatamente. É verdade. A trama, se você pensar um pouco, a trama inicial é a mesma. É parecida, é. Mas o que eu me amarrava mesmo, cara, a única coisa que eu gosto de Mortal Kombat, na real, além dos Fatalities, é aquele Test Your Might lá. É o único bagulho legal, cara, que eu acho. Aquilo era foda, cara. Não tô lembrando. Porque você tinha que apertar o botão e ele quebrava os diamantes, as madeiras. Apertar o botão, você tinha que destruir o controle, né, cara? Destruir o controle, cara. Isso é uma coisa que sumiu, né, cara? Esses bônus, né? Porque o Street Fighter tinha o carro, tinha. Isso, barril, o Street Fighter 4 tem, cara. É o 4 tem. Mas eles adicionaram, né? Adicionaram. Né, Mortal Kombat 9 também voltou com o Test Your Might. Voltou? Voltaram. Voltou, né? tem um modzinho lá só pra isso, da torre lá, que você vai subir na torre e daí chega e faz o Test Your Might. Sobe mais um pouco da torre e faz mais um pouco. Ah, da hora, cara. Legal. Eu quero resgatar esses negocinhos legais do. do jogo. E no Mortal Kombat 3, cara, quando tinha aquele código pra jogar o jogo de navinha lá, alguém sabia? Já chegou? Puta, nossa, tá, não, tinha, eu vi. Tinha um dos códigos que era pra dar fatality com um botão só, isso era legal. Só ficar digitando uma caralhada de coisa. Bom, mas é de boa, cara. Eu fiquei de saco cheio de Mortal Kombat quando eles começaram a voar muito nos no Fatality, cara. Babality, Animality. É verdade. É, eu ia dizer, né? Babality. Cara, Babality é muito escroto. Cruzality, cara. E os Brutality, que os negros saíam batendo, tiravam 5 cabeças, 2 pernas, 8 pernas, sei lá. É tipo cara. Isso, velho. Não parava de sair crânio e osso. Vários fêmur, cara. Tinha uns 15 no corpo, sim, sei lá. Começou a ficar muito escroto, né? Eles quiseram deixar cada vez mais sanguinolento. Um assim, é legal. Virou galhofa, cara. Virou galhofa. O 2 era foda. O 3 foi o 2 praticamente refeito. Alguns personagens. Com o Striker. Ah, muito tosco, né? O policial véio. Gordão. Pô, cara, você tem tipo ninjas robôs, tá ligado? Ninja do inferno, ninja do caralho 4 e policial no meio. O policial me amarrava tipo, né, pra trás. Porra. Me amarrava no Fatality que ele colocava uma granada numa sim, né? E tampava ouvido assim, né, cara? Eu curti o do Sector, cara, que ele explodiu o mundo, tá ligado? Ele achava foda pra caralho. Aí veio o Mortal Kombat 3D, aí... Ah, cara, o 4 é uma bosta. O último que eu joguei foi um do... Eu não vou lembrar nem o nome agora, que foi um do que saiu pro Nintendo Wii. Foi um dos últimos que eu joguei bastante. É o Anthology? Que tem um monte de personagem? Eu acho que era, cara. Eu acho que era. Era o que o... Era que o Liu Kang voltava como zumbi do inferno. É, né? É o Anthology. Puta, nem vi isso aí, cara. Mas desses o 9 desses é três... Não, oi? O 9? O Mortal Kombat 9 é foda. Ah, não, o 9 é um tesão, velho. O 9 é um porra, foda pra caralho. Tesão, pia. Tesão, pia. Cara, Mortal Kombat 9, né, cara? 9. Mas, cara, a história... Tipo, porra, jogo de luta tem que cagar pra história, cara. Mas assim, do Mortal Kombat sempre levou ali, cara. Um negocinho que tinha toda uma mitologia própria, pá. Ali até que tentava se levar a sério. Daí foi cagando no pau, foi botando Quan Chi e porra de medalhão. Daí chegou lá no... Chegou no Armageddon, cara. No Armageddon não tinha mais porra nem pra fazer, né, cara? Aí... Acabou. Ah, esse aí que eu joguei no... Armageddon. Tem o Blaze, que é o chefe final, que é o que vai trazer a morte dos deuses, escandalo. Isso. E aí os deuses morrem e o Raiden se sacrifica-se. A si mesmo? Se auto-sacrifica-se a si mesmo. Para fazer o reboot? Daí eles fizeram essa parada de, tipo, da viagem no tempo. Porque daí ele quando tá pro Shao Kahn matar ele, ele manda uma mensagem através daquele medalhão que deu a treta toda pro Raiden do passado, antes de começar o primeiro torneio, tá ligado? Que daí ele vai mandando, tipo, mensagens esparsas assim de como que tem que ser as lutas, tá ligado? Quem que vai ganhar, quem que não vai ganhar. E tipo, cria meio esse paradoxo, tá ligado? Temporal. Daí ele vai tentando. Primeiro ele acha que quem que vai ser o campeão é o Johnny Cage, tá ligado? Ele vê que não é. Daí ele vai pro Kung Lao também. Nunca, né, cara? Daí ele daí, tipo, chega no Liu Kang e, porra, é o Liu Kang. Daí no segundo, daí tem os dois. Tipo, conta a história dos três primeiros ali, né? E, cara, ficou foda pra caralho, velho. Tipo, eles conseguiram dar um jeito da... Tipo, fez meio que um reboot. Mas não é um reboot, é um remake, né? Dos três primeiros. É um remake, né, cara? É um reboot, foda, remake. Cara. É, e ficou foda pra caralho, cara. Dessa geração, acho que é um dos melhores jogos de luta que tem, velho. Voltou violência nos picos, né, cara? Voltou um negócio mais sério. Deixou de ser aquela papagaiada toda que era antes. É, exatamente. Se liga nesse vídeo aqui, vocês já viram? É o making of do jogo, cara, do primeiro. Como eles gravaram os sprites. Cara, é muito tosco. Mano, mas é muito sensacional, é muito genial, cara. É os caras vestidos igual. É uns caras que trabalham. Que fazem exercício numa academia. Né? É, os caras faziam exercício numa academia que foi na frente da produtora, cara. Pô, você quer fazer negócio? Vamos. Caralho, foi isso mesmo? Foi isso, cara. Foi umas pegadas desse naipe, sim. Eram tipo dois. Cara, engraçada, galera. É por isso que a Sony tem essa roupa. É roupa da Malhação, não. Estética. Não, mas aí. Desgastaram uma merreca esse jogo. Era tudo ator vagabundo, velho. Ator, tipo, não, mas na sequência eles mudaram, né? Aí entrou grana, né, cara? Aí entrou mais grana, pá, depois do primeiro. Que, porra. Tipo, o primeiro foi produção quase independente, né, cara? Foi, o Ed Boon tava sem grana pra caralho, cara. Ele queria fazer um jogo de luta, sentou uma noite lá, fez um ninja, não tinha mais ideia, nem coloriu, tipo, em 5 ninjas igual, tá ligado? ele chega a explicar, né? Por isso que tem 3 ninjas, né, cara? Um verde, um amarelo e um azul. Porque eles economizavam sprites, né, cara? Só mudava a cor. Só mudava a paleta de cor. Você tinha outro personagem, botava outros golpes, tudo, né, cara? Mas... E os caras são tão safados, velho, que dos erros, dos bugs do jogo, eles fizeram outros personagens, né, mano? Sim, sim. O Earthquake lá, era quando você selecionava, acho que o Scorpion, cara, numa fase final, uma coisa assim, né, tipo, aparecia error macro na tela, e o Scorpion vermelho, tá ligado? Daí no terceiro jogo voltou como um personagem, velho. É, eles faziam muito isso, cara. Eles pegavam essas lendas urbanas, não sei o que, essas baboseiras que o jogador inventava, e fazia personagem com elas. Tipo o Noob Saibot, o... É, o Noob Saibot, o Reptile também. São tudo igual, né, cara? Eles só foram mudar depois no mais adiante, né? Que... Ah, não, sim, é que eles foram adicionando história pros caras. Eles também, né? Tipo, o Reptile começou a ficar mais parecido com o Reptile mesmo. O Noob Saibot era todo de fumaça por dentro ali. Mas antes era tudo igual, eu só mudava a cor de um do outro. Né? Tudo igual o Sub-Zero. O Noob Saibot é pelão, filho de uma puta. Velho? Não, tá no cu, cara. É o preto, né, pensa, causando a discórdia entre os lutadores brancos. É, né, o filho da puta. Puta, mas ele não dava pra jogar contra, cara. Ele ficava dando aquele poder que você não tirava vida, né, velho. Ele joga uma nuvenzinha em você, daí ele te joga... Joga nuvenzinha e pega aquele teletransporte. É, ele dá um transporte de baixo pra cima, você pode, cara. Filho da puta, cara. Eu faço isso até hoje. É tosco. Não, tosco é o nome dele, velho. Porque, tipo, é Noob Saibot, né? É tipo um, né, ao contrário, e Tobias também, tá ligado? Inverteram o nome dos criadores do jogo. Que criativo pra caralho. Criatividade pra caralho. Mil, né, cara? Você mudou. Tosti. Tosti. Tosti. Era do caralho. Era do caralho. Porque ele era o programador de áudio. Meu, velho. E quando o nego descobriu o Reptile, cara? Putz, caralho, tem um lutador secreto, não sei o que. Puta que pariu, cara. Como é que faz? Era uma merda de fazer ele aparecer, né? Era um saco, todo, cara. Tinha um procedimento todo, cara. Você pode fazer. Tem esse mesmo esquema no 9, cara. Você pode fazer uma paradinha parecida, tá ligado? Nos cenários pra ele aparecer. Porra. Essa homenagem. Mas ele já vem desbloqueado, qual, né? Qual que é a porra da mãe? Cara, é naquela. É numa fase que tem um poço verde no meio e uns caras do outro lado. Daí agora, eu não sei como é que você acha que tem que ganhar do cara sem levar nenhum hit com soco, com uma merda no assim. No 9, né? Isso no 9, é no 9. No primeiro é mais foda. No primeiro era mais difícil. É, no primeiro era cheio de negócio, né, cara? Você tinha que ganhar uma de perfect, não sei o que, fazer tal golpe, dar não sei o que, três voltas pra frente e pra trás, esquerda, direita, tupo twist escarpado. Aí você. Aí aparece. Jogar de ponta cabeça. Jogar de cabeça. Assoviar de bacana. Aí consegue. Bater. Faz um passinho doble ali e aparece. Dança o Hélio dos Passos. Dança o Hélio dos Passos. E aí vem o Reptile. Mas, velho, dá um links aí nesse outro do making off deles fazendo a Shiva, cara. É um bonecão gigante de massinha, mano. Não, o cara falando também que, né, o ouro foi criado porque eles queriam usar realmente o coisa, né? Queriam usar um boneco de top motion, né, cara? É, exatamente. E fizeram o Goro. Cara, o Shang Tsung velho é o mais legal. Ah, o Shang Tsung velho é foda, cara. Porque não tem aquele maiôzinho, ele tem um maiôzinho bicha, né, cara? Então agora tem mais. Antes ele era um velho foda, cara. Era, cara, velho de respeito. Ele foi ficando mais jovem, né, cada jogo. É, foi ficando escroto, cara. Ou tinha que ser o velho, ou tinha que ser o cara do filme. Ficou meio emo, né, cara, no terceiro jogo. É, pior, né, cara? Umas maquiagens, maquiagem tal, tarde, né? ótimo, nervoso. Ô, Alice, você falou o quê? Primal Rage? É, então, esse Primal é do caralho, Rage. Velho. Primal Rage era o cara, muito, joguei muito isso aí. Cara, Primal Rage. Ele veio nesse boom, assim, de mordar. É, da violência. Do Mortal Kombat, cara. Mas, cara, tinha coisa melhor que dinossauro lutando. Dinossauros e macacos gigantes, cara, lutando e comendo humanos, cara, pra recuperar. E os humanos, de bobeira, né, cara? Não, e acho que tem uma, tipo, eu acho que é uma das barrinhas de vida mais legais de todos os tempos. Tem um coração, quando o cara morre, explode o coração do cara. A barrinha de magia dele é um cérebro. É um cérebro, É um cérebro, com uma coluna verde, com uma coluna espinhal, cara. Cara, é muito legal. Tem Sauron ali, hein? Teu Paulão. Ah, Senhor dos Anéis. Muito bem lembrado. Olha, cara, acho que a gente tá falando assim, o pessoal não tá sabendo. O que era a porra do Primal Rage, Alice? Como é que era o jogo? Era uma história, eu não faço ideia. Não, cara. Não, história, cara, mas era o que era? História, mas era uma luta entre dinossauros, né, cara? Ah, isso aqui é história pra quê, velho? Em monstros, né, na verdade, porque tinha dinossauro, tinha um gorila gigante. Tinha dois? Era tipo os filmes de monstro japonês, tá ligado? joguinho de luta ali. Isso, eu vou salvar as imagens pra botar no post pro pessoal saber o que a gente tá fazendo. O bagulho era meio massinha, né, cara? Era tudo stop motion também. Mas era muito bem feito. Aqui, achei a história. Tem uma história mesmo. Cara, olha aí. Lê com a voz radialista a história do Primal Rage. Em Primal Rage, um meteoro atinge e devasta a Terra. A tecnologia deixa de existir e a civilização é praticamente reduzida a cinzas. E os seres humanos regressam à Idade da Pedra. Neste novo mundo, cheio de cicatrizes radioativas, que os primitivos chamavam de Ur, é coberto por pântanos e várias novas espécies evoluídas. Fora de suas classes, 7 criaturas emergem para distribuir a guerra pelo controle do novo mundo, ficando entre aqueles que desejam a paz em Ur e aqueles que tentam mergulhar o mundo num caos ainda maior para o seu próprio benefício. Essas criaturas possuem habilidades de outro mundo ou sobrenaturais, e cada uma representa um aspecto diferente da natureza, como a vida, morte, fogo e gelo. Eles são considerados deuses em seus respectivos habitats. Há 4 bons deuses virtuosos e 3 demoníacos deuses destrutivos. Categorizar os personagens dessa forma, de fato, foi um erro que ocorreu durante o desenvolvimento do trading card do Primal Rage, que foi distribuído durante a linha de produção. O personagem Sauron, o deus da fome, está marcado como deus virtuoso, apesar de seu final no jogo, em que uma imagem sangrenta mostra ele devorando dezenas de seres humanos. Obviamente, ele deveria ser do mal. Caralho. Sauron pode ser, de fato, neutro. Não. Sauron, hein? Pô, então, então tinha uma história, cara. É isso mesmo. Cara, tinha história. Puta que pariu, cara. Sério. Eu nunca ia imaginar, cara, que o negócio passava no futuro, cara. Porque. É, cara. Você viu as questões morais ali, cara? É, da maldade, das questões primordiais, velho. Pra mim, aquela galera que ficava de fundo. Aquela galera. Eu pensei que era tipo os Flintstones, né, cara? Das cavernas, meu. Tu só batia, dava um soco neles e voavam pra cima. Que falar. Qual que era o macaco que peidava, cara? Tinha o Vértigo. E tinha um macaco branco, não tinha, cara? Não, era o Blizzard. É o Blizzard. O Blizzard. Blizzard. Mandava uma bufa, cara. Que era muito forte. Ele virava de cabeça pra baixo, assim, e mandava uma bufa atravessando a tela. Todo jogo tem que ter um escroto que peida no outro, né, cara? Todo jogo. Véio, tem um carinha. Eu acho que o Mortal tem aquele velho bêbado lá que arrota e vomita os caras. É, o Borrachô, velho. Borrachô, é isso aí. Mano, no Samurai Shodown tem um Earthquake que peida em você, tá ligado? Mas, tem que falar pro Victor, quando a Lee estiver lendo essa parada, colocar naquela musiquinha do Cid Moreira, tá ligado? Quando lia as paradas da Bíblia. Fica foda, cara. Não! O pior é que tem a referência a Mortal Kombat ali, que nem eu postei pra vocês. É, tô vendo aqui. Eu lembro desse episódio do Dexter, cara. Do laboratório de Dexter. Que Puta, é verdade. Eles jogam uma paródia do Primal Rage. Que bosta, eu não lembrava dessa porra. Vê, meu, o jogo, eu achei que era um jogo que só eu conhecia, cara. Achei que só eu tinha jogado esse jogo, velho. É, esse é o especial, é o 3 bolas, né? Diferentão da galera. É o... Cara, é que ninguém alugava esse jogo, cara. Era só eu que alugava esse jogo na locadora. Tribom. Eu acho que era, cara. O Evandro querendo ser hipster desde criança, né, cara? É verdade. Mas antigamente era mais fácil catar uns jogos mais desconhecidos, né, cara? Era. Saía fechando o olho, né? Pegava o primeiro que você viu. Tipo isso aqui, ó. A capinha era maneira, dá uma olhada nessa porra. Isso aqui é o meu primo pra cá, tá? Mega Drive, Master. Cara. Fighting Master. Nossa, conheço isso não, velho. Fighting Master, cara. É um joguinho de Mega. É de Mega Drive, cara. Que os caras. Ó, o produtor. O produtor era a Treco. Era a Treco, cara. Olha só, cara, o nível, bosta. Olha a categoria. O Wesley deu uns dons de achar um jogo bizarro do Mega Drive, né, cara? Cara, a gente comprava esse jogo no Wolverine ali, numa. O Batman no canto. Numa ótica que tinha perto da casa do meu primo, vendia esse jogo. Tem o Pantro ali, meu beleza. De novo de box. Tem um elefante. Que é uma bola de pedra, né? Um elefante levantando uma cabeça gigante de Egito. Eu tô tentando descobrir o que é isso. Não tem um pé, uns braços? É, então, ali, uma, cara, cabeça gigante. Sim, egípcio, um pé. É um anãozinho. Caralho, velho. É aquele Pokémon lá. Isso aqui era o seguinte, cara. Era um. era um torneio intergaláctico que o universo ia ser destruído por esse carinha que tá atrás, né? E caso o dragão ali? Não, esses dois olhos aqui. São o último capeta ali, sei lá. É. Qual, pera aí, qual bicho você tá falando? Da esquerda ali. Da esquerda, em cima. Só os olhos, né? Ah, só os olhos. Ele ia destruir o universo. Ia salvar a raça do cara que vencesse esse torneio. Só essa raça sobrevive no universo todo. Aí ele chama os caras mais fodão pra lutar pra ele se divertir. E o universo acaba se... O universo ia acabar de qualquer forma, só que sua raça ia morrer. É tipo um Beholder da Marvel, né, cara? Tipo um Beholder. Cara, os lutadores, como você pode ver, eles eram escroto pra caralho, cara, né? Caralho, tem um... Ó o videozinho, velho. Vê o vídeo, cara. Olha a planta, cara. Veja essa porra aí. Vê se tem um vídeo da planta, cara. Eles tinha uma planta nessa porra? Tinha uma planta, cara. Uma planta ali, ó. Planta carnívora. A planta e o... Ela tá embaixo do elefante ali, cara, que tá jogando na cabeça de gente. Eu fechei a imagem, cara. É muito. Ah, nossa, é verdade. Eu achei que era só um detalhe do cenário. Não, sei lá, cara. Você jogava com ele, cara. A planta e o lagosta eram os mais foda. Só bicho bizarro, né, cara? Caralho, velho. O que é aquilo que tá do lado da planta? Cara, e eu reclamando da seleção de personagens do Killer Instinct. É verdade, cara. Aí, não, e legal aquela revista que tinha, lembra? Super Game? Esse vai ser o Street Fighter da SEGA, porque foi antes do... Caralho. Street Fighter da SEGA, que não sei o que lá. Porque foi antes de sair o Street Fighter pro Mega, né? Na época que só tinha pro... Nossa, olha o cara selecionando uma bosta de personagens. Passado, né? Trigunt, que era foda. Oh, na seleção dos personagens, olha a perna dos caras se mexendo, velho. Que bizarro, mano. Cara, e a jogabilidade era bem travadona. Né? Spawn, né? Aí tá o fodão, cara, que é True Universe. Pelo menos é o que eu entendi da história na época, né, cara? Não esqueci de saber depois. Eu lembro que era assim, né, cara? Tava lendo. Eu me lembro era assim. Você tinha que... Você dava um golpe no cara, você tinha que deixar ele paralisado pra ir dar um golpe que danificava ele mesmo. Porque senão a energia dele não caía. A musiquinha de fundo é uma variação do voo do Bumblebee, né? Que bosta. Esse jogo é... Aí o Pokémon que eu mandei pra vocês aí. Ah, tá. Ah, pior, velho. É verdade, véio. Cara. Ai, caralho, né? Esse Pokémon. Puta que pariu. O pior é que o cenário lembra do cenário do Jurassic Park. Joguinho do Jurassic Park. Aquele de luta do dinossauro, né, cara? Uhum. Puta, aquele lá era zoado, velho. Agora eu lembrei de uma franquia que tinha bastante jogo que eu gostava, era os jogos de luta do Dragon Ball, cara. Super Nintendo. Verdade, era foda, cara. É verdade. Era muito legal, cara. O Super Botuden, um negóciozinho. Você fazia os especiais, é umas combinação maluca. Meu, né, Deus, cara? Era uma bosta, cara. Até hoje não sei jogar essa merda, cara. Eu joguei mais na revista, velho. Eu só sei jogar no soco, porque eles jogam esses jogos. Eu não sei jogar, só vou jogar até hoje, cara. Pô, não, é legal pra caralho aquele jogo, cara. Eu vi na revista fazer os bagulho, era mó treta, mas fazia uns golpes fodidos, né, cara? Fazia, do caralho. Street Fighter, não. Pô, os spritezinhos eram muito bem desenhados, cara. Mas pra caralho. Sim, era bem feito pra... Tinha dublagem original, né, do desenho, né, cara? Tinha. Cara, e a sacanagem, na época eu comecei a jogar esse jogo, que aqui no Brasil ainda passava o... A fase do Goku criança, né, cara? Cara, quando eu comecei... É verdade. E aí eu pegava pra jogar aquele jogo lá, Dragon Ball Z. Né? Cara, eu não conhecia ninguém que tinha aquele jogo. Eu disse que não era Dragon Ball. Cara, eu sabia que era um desenho japonês porque tava escrito na revista que era um desenho japonês. Isso foi quando lançou, cara. Não passava mais desenho japonês. Foi naquela entre safa. Depois de Villain, né? Antes dos Cavaleiros. Sim. Antes do... Mas daí chegou, eu olhava assim, eu disse, mas não conheço ninguém desse Dragon Ball aqui. Aí eu olhava, tipo, tinha o Gohan ali, e eu achava, esse aqui deve ser o Goku, né? não tinha como identificar, mas eu só conhecia o Dragon Ball primeirão, né, cara? Vocês chegaram a jogar aquele Dragon Ball do Play 1, que você escolhia três maluquinhos e tinha que chamar barrinha pra soltar o poder. Cara, mais, esse era foda. Ah, era de aventura, né? Do... Não. Não, era luta. Era história, luta não, mesmo. Tinha uma história, né? Ele era 3D. Ele era 3D, tipo, era um 3D e 2D. Tipo, os sprites eram 2D e o cenário era 3D dos personagens. Ah, tá. Aí você saia voando, sentava porrada nos malucos, até encher uma barrinha e... Pô, você fudia o quadrado e o triângulo, sei lá, e o bolinho, eu acho. Éramos zoados, velho. Tinha esse, tinha o Final Bolt, que era do GT. Ah, que era ruim pra caralho, uma né? Uma bosta. Esse tinha o mais legal de todos, GT, que era... GT, né, cara? É, vai ficar bom como. Era o Battle 22 lá, esse que virava o Battle 27 com o Mr. Satan, não era o bagulho assim? Daí você fazia um código pra ele virar o Battle 27, daí ele desbloqueava mais 5 personagens, cara. Grande bosta. Caralho, né? Assim, o personagem mudava a cor do cenário da telinha inicial. Só isso que mudava. É. Mas esse era legal pra caralho, cara. Esse era legal pra caralho. Mas era bem legal, né, cara? Depois eles entraram naquelas do... É o Budokai Tenkaichi, né? Que era, tinha no Play 2, depois tinha... Acho que é Pô, esse eu acho foda também, velho. É, eu cheguei a jogar alguns. Tem, todos os personagens, cara. Todos os personagens da franquia, cara. Todos. Absolutamente todos. Da hora, mano. Velho, todos, é tesão todos, pra caralho. Todos. É legal, dá pra jogar com o Jack Chun. Pra jogar com o Jack Chun, cara. Quem que é esse aí? O Jack Chun? Cara, ele tem 170 personagens, velho. Era o Mestre Kami de Piruka, No primeiro torneio, ele foi dar um cacete no Goku. Eu lembro. É do caralho, mano. Esse, cara, na moral, você não jogou esse do PS2, mas você joga o 3, cara. Budokai Tenkaichi 3, que tem todos. Eu não joguei nenhum desses aí, velho. Jogar com o Mr. Satan, cara. Jogar com o Mr. Satan que é legal. Cara, ele não voa, ele usa um jetpack pra voar aqui no jogo. É, da hora. Que zoado. Ah, no 27 lá também, né, cara? Ele também usava um jetpack. Tacava pier, né? Um bagulho assim. É. Eu não lembro. Acho que ele nem chegava a voar no 27. Só, tipo, não, ele voava com jetpack, eu acho. Pô, eu não lembro, cara. Mas eu lembro que ele tacava colher nos poderzinhos. Isso, cara. Tacava colher, panela, de pau, uns bagulho assim. No Budokai Tenkaichi também ele taca. Eu achava engraçado quando eu jogava o 3 do Super Nintendo, que tinha o. Já tinha o Daburá, o Majin Buu. E não tinha nem estreado aqui o Dragon Ball Z ainda, né, cara? Cara, nem se ouvia falar de Dragon Ball Z. É verdade, cara. Isso aconteceu quando tava na saga, tava no finalzinho da saga do Cell, e chegou um álbum, cara, aqui no bairro, que tinha já foto do Majin Buu. Mano do céu, a gente falou, cara, que é isso aqui, cara? Ele falou, cara, especulação, tá ligado? Ah. Manja, velho. Não tinha internet na época, né? Não, cara. Putz, que foda, velho. Esse joguinho do Dragon Ball era bem feito. Esse Dragon Ball era legal pra caralho. Eu posso falar de um que é horrível, cara? Vamos pra merda, cara. Vamos pra merda. Já vamos? Ah, eu tinha mais um pra falar, cara. Não, então, beleza. Então falei. Pô, cara, Samurai Shodown, velho. Eu ia falar esse, cara, se fosse os... Mas, ué, é do caralho, maluco. Victor Lee, tá ligado? Samurai Shodown, cara, na moral. O 2, cara. O 2 é perfeito, velho. Aquele sistema de combate, 4. Cara. Foda pra caralho. Que você, tipo, sabia a hora certinha de atacar o cara pra defender. Esse 4 tinha um botão lá de esquiva, cara. Eu achava que era uma adição sensacional no jogo, velho. Cara, era foda, velho. O legal, tipo, o 2 tinha essa parada de se desarmar o cara também. Que sempre depois de todos tiveram, né? É, mas começou no 2, desarmar o cara, quebrar a arma do cara. Isso, é, quebrar a arma do cara. Puta, eu achava foda, cara. Daí no 3, tipo, eles tiraram aquele juizinho, né? Que daí já não era mais um torneio. Você podia, tipo, cortar o cara ao meio, tá ligado? Era foda. Era foda pra caralho, velho. Dependendo do golpe que você terminasse, né? Ou da combinação, você arrancava a cabeça, braço. Cara, o braço. Porque às vezes você não matava o cara no 2. E quando o cara morria, você via os carinha carregando ele atrás na maquinha, tá ligado? Uhum. E quando ele ficava vivo, você ficava deitadinho. Mas esse daí não, cara. Tipo, você abria o cara em 2, pá. Eu falava, caralho, velho. O 3, na época, era o meu preferido, cara. Hoje em dia, eu gosto mais do 2. Mas na época, pro 3 ser mais dark... Mais dark, spawn, tá ligado? Mais spawn. Oh, e o sistema de combate, cara, era muito bom, era muito equilibrado, né, velho? Os personagens, não tinha uma tipo, aqueles personagens high level demais e tal. Era bem de boa, assim, cara. Eu achava foda por causa disso. Mas era muito difícil jogar. Não adiantava o cara catar o Haumaru e achar que ia foder todo mundo, cara. Não, ia perder fácil, cara, se não soubesse o que tava fazendo. Eu só jogava com o Jubei porque tinha duas espadas, velho. Fazer uns. Mas, cara... Esse é o de Saiyan Azul lá? Não, esse não, é o que tem um tapa-olho. É o tapa-olho. O Saiyan Azul é o que tem uma que tá meio torto, que anda meio tortinho assim. É, que é leproso. Não, ele é tuberculoso. Tuberculoso, é aquele que dá umas tossidas. Esqueci o nome dele. É o Kyu. O Kyu. Kyu, isso. Não, é o Kyu mesmo. É o Kyu. Não é o Kyu, é o Kyu. O Kyu. É esse filho da puta aí. Mas, cara, Samurai Shodown é uma das... E sabe o que eu descobri esses tempos, cara? Descobri esses tempos, não. O cara lá, um dos programadores do jogo, ele falou que, tipo, no 2, você tinha que ficar apertando o botão quando você batia a espada, né, cara? Sim, E, tipo, você ficava arrebentando o botão pra apertar. Ele falou que quando eles pegaram do fliperama, eles ficaram com preguiça de programar aquela porra, e é aleatório, velho. Você pode apertar a vida inteira que o computador decide quem que vai ganhar aquela merda, tá ligado? Da hora. Puta, cara. E ele falou, tá preguiça de programar essa porra aí, deixa eu aleatório mesmo. Oi, e com quem que vocês jogavam, cara? Cara, eu jogava com o Jubei e com o Ninja, velho. Que porra que é esse Jubei que eu não consigo cara, descobrir ainda, cara? O olho quando manda uma imagem pra olho, ele. Espada, uma roupinha, ele tinha uma roupa cinza, velho. Marrom. É um cara meio velho, assim, cara. Isso, do narigão. Ah, eu sei, eu lembro dele. É um tipo, parecia o Haomaru, só que ele tinha uns bagulho mais cinza, ele era, assim, ele era mais sério, né, cara? Ele era sério. Parecia que, que tinha um tipo uma blusa por cima, sei lá, um bagulho assim. Ó, quer ver, ó, aqui tem imagem de tipo, praticamente todos os personagens aí. É, manda aí. Cadê? Caralho, tinha aquele alemão ali que tinha um bração de ferro, cara. É o... Aquele era foda pra caralho. É, o Jubei é aquele que tá ali embaixo, não é? Isso, sim. Dando risada. Ah, então é esse mesmo. E aí? Pô, que foto foda, e você, hein, cara? Jogava com quem? Pô, como é o nome daquela? Nakoru? Não sei, aquela mina da águia, cara. É Nakoru. Ah, aquela piranha. É Nakoru mesmo? Não, da águia é na Coruru, não é? Sapo é na Coruru, na beira do rio, vai tomar no... Vai pra puta. era na Coruru mesmo. Na Coruru. Pô, eu jogava com ela, cara. E você, Ozoist? Eu jogava com a Chan-Chan. Só pra sacanear, né, cara? Quem que era essa aí? A menina... Aquela guria ser pequenininha, que tinha umas patinhas. Tá. Ah, sei. Cara, ele era foda, vai. Ela era rápida pra caralho, o especial dela tirava mó sangue, cara. Piranha do cacete, ela... Piranha do caralho. Ela era a terceira que se enfrentava no 2, assim, né? Porque ele tinha uma ordem certinha no 2. Tinha uma ordem, porque tinha uma história... O primeiro era o Jubei, primeiro era o Jubei, o segundo era o... Caralho, o cara tá plambendo as tetas da manhã lá embaixo? É o quarto da esquerda pra direita. Aquele ali é o cara trevoso, demoníaco, escambau lá. Tá mamando na teta da porra. Pega 13, forma de jogo, cara. Não, aquele é horrível, o Gen-An, né? O monstrão verde. Isso, o demônio vermelho, o Oni lá em cima, né? Ele, o nome dele é Shiranui, cara. Vixe. É primo da Mai. Ele é, sobrenome dele é Shiranui, cara. É o primo da Mai. E é da FNK também o jogo, então deve ter alguma... Tem um que é do Liefeld ali, ele tem até um braço que é de pedra. É o alemão. É o alemão, cara. É o alemãozão. Pô, tinha o chinês, cara, não lembro qual que era o nome daquele chinês que lutava com um pilar. Puta, velho, esse era pau no cu pra caralho, esse velho. Era bem foda, esse, um gigantão, ele era um grandão pra caralho. Ele lutava com uma coluna romana, cara. É, ele veio substituindo o Earthquake lá embaixo. Foi. Aquele carinha lá. Do Texas lá. Que é o gordão, não é? Esse aí. Lá embaixo, é o gordão lá de baixo. Earthquake não. É aquele orc ali misturado com Fred Krueger que caga a tartaruga. Então, esse é o Ah, esse Anshira, é o... E aquele da esquerda, o primeiro ali, cara, o que tem um osso no lugar do braço. Aquele apareceu no 4 ou no 5. Eu nunca vi esse aí, cara. Ele é o pai do Smigo. Pô, aquele que tá do lado dele, que é uma minazinha com aquela esfera, era um boss que depois ele jogava no 4. É um cara, é o Amakusa. É isso. Oi, Japão, é o filho da puta morla. Mas depois ele virou jogável, né, cara? Virou, no 2, assim, né? Porque no 3 ele aparece no meio do jogo, assim, e deixa o jogo todo psicodélico, lisérgico, tá ligado? Dentro do 4 você pode jogar com ele. E a maioria dos caras são inspirados em Nego Real, né, cara? Ah, é, o Jubei existiu, cara. Jubei existiu, a Makuza existiu. É. O Hattori Hanzo. Aquele irmão do Akuma com pinico na mão ali. Qual que é? O irmão do Akuma com pinico na mão ali. Não, do lado. É o chinês também ali, que tem aquelas do lado do Raiden. Ah, tem um colarzinho de monge ali. Nossa, tô perdido, não tô achando essa porra não. Roupa azul e amarela. Tá do lado do Raiden ali, o Raiden pequeno. O Raiden anão ali, ó. Ah, tô vendo, cara. Esse velhinho era pelão pra caralho também, cara. Tem lutador WWE ali também. Tinha o anãozinho, cara, o Nicotin, né, cara? É esse, é o velhinho? É, puta, ele era pelão pra porra, cara. Nicotin e café. Todos eram bons, né, cara? Isso que era legal. O nome dele era ótimo, né, cara? Nicotin. Até hoje, eu acho uma das seleções mais fodas do personagem, cara. Sim. Entendeu? Tá aqui, pariu, eu acho. E a música, a trilha sonora era muito fodida. Era tensão. Cara, o 2, velho. O 2 tinha os melhores cenários, cara. Que tinha um na praia, que era de noite, velho. Que tipo, a água batia assim, tá ligado? Na pedra e você via. Cara, era tesão pra caralho. Tinha um outro que era na. Era um campo assim, tipo, aquelas pastagens japonesas assim, com o sol se pondo no fundo, também era foda pra caralho, cara. Tinha uns cenários tesão. Tesão piá. E tinha a Rimuru também. Saiu alguma coisa recente, assim, de Samurai Shadow? Acho que saiu, cara. Acho que pararam, assim. Saiu um 3D pra Xbox. É. Ah, sim. Vai tomando um bosta. No cu. Gratuito? Eu sou gratuito, cara. Esse carinha com o guarda-chuva, alguém sabe se ele era um cara ou era uma menina? Qual o guarda-chuva? Do lado do Haomaru, na segunda imagem. Eu acho que é um homem, hein, cara. É um adolescente, é um piá. Ah, então é. Pode ser uma coisa ou outra. Piá, um guri. O Galford ou é a Galford? O Galford. O Galford. É o... Ah, tá. Que é o ninja americano. Isso. O que eu achava foda é que você tomava muita porrada, você ficava vermelho e dava uns golpes mais fortes e tal, né, cara? Entrava num rage, né, cara? Ficava... era muito tinha, legal. Tinha escolher, né? Antes de começar tinha aquele modo especial, que era encher a barrinha e ficar vermelho, que era tipo, eles deram o modo easy, e tinha um outro modo lá que agora eu esqueci, velho. Você falou easy, o Guilherme já vai ficar querendo. Tá fake no more, filho da puta. Pode crer, cara. Gravação, já vou ouvir, velho. Era aquele mesmo esqueminha, tipo, que depois eles adotaram. Street Fighter adotou, tá ligado? Você escolher, tipo, o especial que você vai dar, a forma. Esse é o que ficava vermelho era mais legal, cara. Que tipo, gerava, tipo, o dobro de vida do cara. Era foda pra cacete isso. Já que a gente tá aqui na FNK, cara, a gente não falou ainda de King of Fighters. Puta, verdade, hein, meu, passou. Que manteve a chama do jogo de luta vivo por um bom tempo, cara. Foi. Só que, com certeza. Ainda mais com uma edição por ano, né, cara? É, a galera fala da Capcom, mas eles tinham regularmente uma edição por ano, né, cara? É tipo um compromisso, né, cara? Saiu um por ano, praticamente. Mas eram uns bagulho meio bizarro, tipo, uns tinham história, outros não. Tipo, por exemplo, 97 tinha neguinho que morreu na história, mas 98 era um apunhado, tipo, a Renka que já tinha aparecido antes, tá ligado? Só pra vender um ano a mais, uns bagulho assim. É porque tinha aquela... É que a história é zoneada, cara. Tinha aquela porra do Orochi lá, que encarnava... Nossa, bagunça aquela porra, né, velho? Encarnava, não sei. Era uma zona. Cara, quando saiu 94 foi foda, né, cara? Foi, mano. Pô, era legal pra caralho. Foi, cara. Né? Porque o pessoal reconhecia o pessoal do Art of Fight, né, cara? Do Fatal Fury. Caralho, eu tô misturando o jogo. Puta que pariu, cara. Art of Fight, Fatal Fury, porra, não sei o quê. E um monte de personagem que ninguém sabia quem que era. Acho que até Metal Slug tinha, né, cara? Tinha, depois adicionaram. É, adicionaram do pessoal do Metal Slug. Tinha do Metal Slug, do Ikari Warriors. Ikari Warriors, começou com o Ikari Warriors. O Ralph lá, que era daquele jogo de aventurinha, não era? É, esse, o de Kari Warriors. Aí o pessoal do time da Athena, que era do jogo da Athena, que era um joguinho de proteção lateral. Era uma plataforminha bem tosca, é. Uma plataforma bem bobinho. Tipo aquele Vale. Genial a ideia, né, cara? Foi uma ideia. Porra, era foda, cara. Os caras pegaram, pô, a gente tem esse monte de personagem, vamos juntar eles no jogo de luta. É que até o 98 era ali o da saga do Orochi, do demônio, que o Rugal incorporava o demônio, depois incorporava naquele bicho lá do... Qual é o nome dele? Do Kyo Kovanagi? É, do Kyo lá do... Não, no outro cara. No outro viado, pô, não. É, o viado viadão mesmo, tá ligado? Pô, e depois mudou, né, cara, o protagonista dos jogos. No Yori. E mais pra frente mudou, não viu aquele Ash Crimson lá que virou... É, veio o Crimson, daí veio o K, que era um clone. É, primeiro o K, depois o Ash. 1999. Bagunça. O jogo de luta uma hora vira bagunça, isso não... É, quando começa tem muita edição, né, cara, os caras se... Se perdendo o negócio. Mas era legal que tinha um time brasileiro, cara. Era só os mercenários. Eu tava na Amazônia. O time brasileiro. Ninguém era brasileiro. É só quem tava na floresta. É, era né, uns caras perdidos. Era o Bear Grylls da sua equipe? Cara, era mas nenhum era. Era o Hulk, nenhum? Esses caras aí? O time principal era italiano e os caras tudo japonês, tá ligado? É, então. Tipo, era mó bagunça, cara. É. Ah, os americanos eram. Era o Billy, time... a Blue Mary, não era? Ah, o americano era tipo jogador de B, o jogador de futebol americano, o negão, tá ligado? O time Fatal Fury foi o time da Itália por um tempo, cara. Tudo foi, era o principal, não era o time da Itália? Era o principal, é porque o... É porque na época eles eram mais conhecidos, né, cara, no primeiro momento. Cara lá, pô, esqueci o nome dos personagens. Terry, Andy, Terry. O Terry. O Joey, não era? Também? É, tinha o Terry. Você era o time italiano, mas era que o Terry morava na Itália, tá ligado? Ele tinha uma empresa na Itália, escambau lá. Alguém, mudando um pouco de assunto, alguém viu o filme do Fatal Fury, cara? Cara, não tive coragem. O desenho animado? É isso, não, era. O desenho já. Era muito. O desenho é legal pra caralho. É que eu tinha um VHS que eu lembro dele. Não sei se era o desenho compactado ou. Não, ele tava completo no VHS. É. Ah, tá, por isso. Então, mano, era muito sensacional. Sim, e a porradaria era foda também, cara. Era caralho, cara. Mas quem que vocês jogavam assim? Com o Terry. Só com o Terry, cara? Com o Terry. Terry e a Mai. Mais pelo visual da Mai do que saber jogar com ela, cara. Mas é fera. Mas pra saber jogar mesmo, só com o Terry, cara. Não me acostumava a jogar com os outros. Tanto que eu me fodo em King of Fighters até hoje por causa disso, cara. Aham. Uhum. Todos os meus times têm o Terry e os outros, e outros personagens que eu não sei jogar. Cara, eu jogava com o... Ah, caralho, do Muay Thai. Oh, meu Deus. O Joey Higashi, o Yamazaki, que tinha faquinha no bolso. Aham. Uhum. E só de sacanagem eu jogava com o Benimaru, a bichona. Ah, então, mano, quer falar? Depois do 97 ele ficou muito fodido, cara. Não dá nem graça de jogar, mas eu jogava com ele também. É, tipo, eu jogava. Às vezes eu pegava o Kim, cara. Às vezes eu pegava o Kim lá, que era o que lutava na Taekwondo, que eu achava foda também. Pô, eu nunca jogava com o time fechado, tá ligado? Eu sempre mudava. Ah, não, eu também não escolhia, não. Eu não gostava, cara. A descombinação era tudo cagada. É, eu não curtia. Era esses três, cara. Era o Joey, o Yamazaki e o Kim. Eu jogava com o Benimaru também, né? De vez em quando, mas o principal era o Kim, era o Ralph e a Leona, cara. A Leona era massa também. Mas isso é a partir de 98. 97 eu não lembro, cara. No 94 já tinha a Leona, já tinha. Ah, não. É que eu comecei a usar ela pra jogar no 98. Ah, mesmo. Ah, só. Antes disso, eu não lembro o que eu usava. Era o Benimaru e sei lá quem mais. O King of Fighters virou uma van. E agora são duas séries King of Fighters, né? Ah, é? São duas séries separadas, né? É, não sei, é? Não sei não, velho. É, aqui tem a contagem ainda, né? Tá contando ainda 2011. Tá no 13, né? Tá no 13. Ah, só. E tem a outra série que eu não lembro o nome agora, que era com aquele. Será que é em 3D? Que é em 3D. Ah, só, me liguei. Ah, tá. Tá. É uma bosta. Que é uma bosta. Vocês jogaram esse 13 aí, velho? Só vi vídeo, velho. Eu não joguei, mas tá muito bonito, velho. Tá muito bem feito, cara. Não, é, foram todos feitos à mão, como sempre, né? Os sprites, né? Sprite é bem mais bonito que os 3Ds, eu acho. É, verdade. Graficamente, os primeiros não eram lá grande coisa, né, cara? Os gráficos do Street Fighter eram mais bem trabalhadinhos, né, cara? Os sprites do King of Fighters dos primeiros eram muito estouradão, né, cara? Mas só que, sabe quando que eu acho que a SNK começou a melhorar, cara? Começou a dar pau na Capcom? Com Last... Não sei se vocês chegaram a ver Last Blade 2. Do 2 eu não vi. É um jogo tipo de samurai também. Mesma pegada de Samurai Shodown, sei lá. Era o mesmo esquema, luta com arma, essas porra. E foi um dos gráficos mais bonitos que eu já vi, cara, de jogo de luta, assim, velho. Me liguei. Verdade. Joga no Google aí pra você ver as imagens. Inclusive, era bonito pra caralho mesmo. Eu lembro que eu tinha um... Eu vi esse daí junto com aquele Red Earth da Capcom também lá. Ah, sim. Tinha os dinossauros, também era bizarro pra caralho o jogo. Escrotão. É, e era bonito pra cacete também. Bonito, era, cara. O jogo era uma bosta, mas era bonito. E esse Last Blade 2 aí, cara... Junto com Street Fighter 3, eu acho que é o jogo mais equilibrado, mais técnico que eu já joguei também, cara. Uhum. Só que não fez muito sucesso, quase nunca vi ninguém jogando essa porra por aqui. Pior, cara, eu nunca joguei, só que eu falei, tinha um CDzinho de uma vez, me lembrava dele. O editor cansou de procurar música de videogame. Vamos pra merda? Vamos. Demorou. Vamos cagar tudo? Começar a falar do que é ruim. Caso de uma hora e meia agora, vamos cagar tudo então. Vamos começar então com Alix. Alix, quer cagar onde? Jogo do Sonic Fighters, cara. O Vipers Fighting, não é esse? Não, Sonic the Fighters. Pô, manda o link aí, cara. É, manda o link. Linka nós. Pra começar, é a ideia mais retardada do mundo, né? Meu, porra, um jogo do Sonic que você não tem nenhum golpe diferente. Só tem que ir dando murro até que acabe. E o gráfico é uma beleza. O gráfico, também, tá abrindo aqui o... Melhor gráfico do mundo. Pô, mas pior que faltou uma pá do jogo bom pra gente falar, velho. Faltou. Faltou Blood Horror. A gente faz uma menção honrosa depois. Nossa, então. que é isso, velho? Que escroto. É uma bosta, velho. Parece um boneco de papel, velho. Só não é pior que aquele de Star Wars, acho. Ah, o Masters of Terracai. Não, esse o pior desse jogo do Sonic aí que não sai sangue, sai as argolas do cara. É, ele perde argolas, cara. As argolas, meu. Cara, ó, quase. Esqueci do Shaq-Fu, velho. Shaq-Fu. Putz, esse era horrível, esse era muito ruim. Ô, mano, tá queimando pauta, velho. Calma aí. Verdade, estamos falando do que é mesmo? Do... É o Sonic agora? Começamos falando do Sonic. Caralho, era muito ruim. Cara, ele era ruim demais. Nossa, ele era muito ruim, velho. Putz. Esse aí tem que botar um vídeo no. É pra cara ter noção do como é ruim esse jogo, velho. Como é escroto essa ideia. Ô, mano, mas eu tenho um bagulho pra falar que não tem nada a ver, velho. Tem uma lista dos 10 piores jogos de luta de todos e o Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 tá em nono, mano. Esse que eu tô vendo aqui, que puto com essa porra. Não, perdeu a credibilidade. Troca o site, velho. Perdeu, cara. Perdeu. É a revelação aqui do Rio de Janeiro. E aí, Bruno, você lembrou de qual? Qual que você tinha lembrado mesmo? Cara, eu tinha falado do Shaq-Fu, cara. Shaq-Fu, cara. Eu achei uma lista aqui que ele tá em primeiro, cara. Não, esse foi um dos jogos mais derrota do mundo. Porque tinha o Shaquille O'Neal, cara. O cara tava gordo, velho, dele tentou cantar rap, tá ligado? Aí ele fez o aço. Ele fez o aço, não rolou. Vou fazer um videogame. obviamente não ia rolar, né, cara? Não ia rolar, cara. Primeiro trocadilho mais besta de todos os tempos, é mais, né, cara? De todos os tempos. Ele entra numa loja, tá ligado? De antiguidades chinesas, vestido com um jogador de basquete, pá. Ele anda assim na rua, parado, né, claro? Com uma bola de basquete na mão, né? Uma bola, tudo certinho. O maluco vai sair na rua, velho, e ele entra dentro do vaso que ele comprou, tá ligado? E ele vai pra porra do mundo que ele tem que enfrentar os caras. E, mano, é ridículo a jogabilidade, cara. Você, tipo, tem que dar um pulo e daí apertar pra frente, tá ligado? Você não pula, tipo, ao mesmo tempo. Você pular, você pula e você aperta pra frente e aperta pra frente. Cara, é escroto. Você não consegue fazer, não tem como você fazer golpe. Você aperta um botão, uma hora faz uma coisa, depois ele faz outra, tá ligado? Daí o uso especial dele é jogar bola de basquete, tá ligado? É. E essa... Bola de basquete pegando fogo, umas paradas assim, né? Você escolhia os personagens, você escolhia as lutas pra... Você escolhia, cara, o caminho, né, pra você seguir. Tudo. Isso, era. Tipo, isso mesmo. A ruazinha. Era ruim pra caralho esse jogo. Cara, esse jogo é tão bosta que eles fizeram um site, velho, propondo que todo mundo, tipo, destrua todas as fitas de mande pro YouTube, velho. Eles fizeram um site, cara, tentando reunir todas as cópias desse jogo e destruir todas elas. Depois os caras sacanearam, fizeram, tipo, save Shaq-Fu, tá ligado? Você tem a fita, não destrua. O Shaq-Fu é nosso amigo, tá ligado? As paradas zoando, assim. Mas, cara, nesse linkzinho aqui, eu tô vendo as paradas, lembrei de muito jogo bosta, cara, véio. Mas nenhuma lista também, tá completa, cara, sem Battle Arena Toshinden. Ah, cara, essa bosta do PS1. Caralho, eu adorava esse jogo, cara. Eu achava muito foda. Tinha um design, eu achava foda na época, cara. E na época foi revolucionário, né, cara? Porque foi o primeiro de luta 3D legal. Porque tinha antes aquele Virtua Fighter, que era uma bosta também, né, cara? O Virtua Fighter era muito ruim, né? Virtua Fighter é sacanagem. Era muito escrotão, cara. Era um polígono os personagens. É, só tinha um polígono. Pô, e rolava vários bugs, cara. Não sei quanto a vocês, mas eu jogava os neguinhos saindo da tela voando, sim, tá ligado? Era muito bugado. Mas o Toshinden é. Cara, aquilo foi. Eu lembro que ele vinha junto com o Play 1. Cara. Vinha junto com o Play 1, cara. Beto, olha. Puta, sério? Não, nem lembro disso. É, sim. Ele foi um dos títulos de lançamento, cara, do PS1. Eu lembro que eu joguei e tal, mas eu não lembro que ele vinha junto. Se pá, foi por isso que eu joguei, né? Cara, eu jogava esse negócio na locadora, cara. Eu pagava, nossa, pra jogar essa porra, esse jogo. Mano, como eu era. Você tretava com os maluquinhos lá pra ir pra fila dessa porra, né? Eu era um perdedor, cara. Cara, a gente tem que botar o link desse site aqui que tá linkando o jogo ruim. A gente tenta. Achei vários aqui, cara, falando de. Puta, um que eu lembrei foi o do Ultraman, cara. Nossa, o cara era. Manda link aí, ô, mano. Cara, era muito do Play 1 ou? Não, não. Cara, os dois era ruim. Qualquer plataforma. Eu lembro, cara, qualquer plataforma. Eu lembro de um Play 1 que era muito escroto, velho. Olha esse link. Cara, melhor. O pior é que eu sempre fui. Cara, eu sempre fui fã do Aquaman também. Do Aquaman? Do Aquaman? Do Aquaman. Louco. Do Ultraman. Mas, cara, foi muito ruim, cara. Eu mandei aí pra vocês. Nossa, que gameplay é esse, velho? Cara, o jogo era ridículo. Era muito ridículo, cara. Todo. Pô, eu lembro desse do Super Nintendo também, mano. Saiu dois do Ultraman. E saiu o Spectrum Man também, cara. Que era igual, só que era. Ainda bem essa bosta, nunca lembro. Ultra 7. É, do Ultra 7. Fizeram muito terrível. Olha só que merda esse gameplay, cara. Cara, você vê o do PS1 exatamente a mesma coisa, só que em 3D. É. Semi-3D, né? Porque era uma bosta. Um lixo, velho. Um lixo. Pra piorar muito. Cara, mas se tem um jogo nessa pegada que é foda pra caralho. É os Godzilla de PS2, cara. Ah, isso é foda, cara. Não joguei, cara. Não. Puta, mano. Mesmo. Que jogo tesão, cara. Esse tipo, tem vários. Pra caralho, cara. Você tem o King Ghidorah. Você tem o Mecha Godzilla, tá ligado? Você tem o. Porra, tem vários, tem velho. Vários Monster, cara. Tem o Mothra, cara. Mothra. Você pode jogar com a porra do Mothra. É foda pra caralho. Os do Godzilla são massa nessa pegada aí. São legal. Até os do Super Nintendo também são legais. São, mano. É, que tem um japonês também. São no Japão. Sim. Esse Godzilla. Foda pra caralho também. O Sugi ia falar um aí também, né? O Sugi. É a Day nata. Way. É a nata do jogo de luta. Você já falou, Zé? Nata da podreira. A nata da gentalha. Falta alguém? Eu queria deixar isso por último, porque esse aí é insuperável. Se bobear, cara. Acho que o Alitz não falou ainda. O Alitz falou? Falou primeiro. Ah, falei do Sonic. O Sonic. É, ele falou sim. Ah, Sonic, né, verdade. Falou primeiro. Acho que só falta eu mesmo, então, né? Faltou você. Não, eu falei. Ah, eu falei do Shaq. O Bruno falou do Shaq Fu. O Evandro não falou também nenhum. Falei do Ultraman. Você falou, Zwist? Falei do Toshinden. Ah, tá. Ah, é verdade. Então, mano, é a Nata e é Street Fighter 2 Movie, cara. O melhor jogo da vida. Nossa, mas que tentativa safada de copiar Mortal Kombat, né, cara? Cara, tipo, muito ruim, mano. Muito ruim, cara. Não tinha como. Porque os personagens já eram ruins no filme, né, cara? Não tinha o que fazer. Cara, não tinha como dar certo, né, velho? É muito legal você fazer o Van Damme lutar contra aquele Minogue, cara. Nada vai superar isso. Nada vai superar isso, na verdade. Não, mas o jogo é uma bosta, cara. Não tem nada de Street Fighter. Nada de Street Fighter. O jogo é tipo, caralho. É Street Fighter The Movie, The Game, né? Era The Movie, exatamente. Era muito lindo, cara. Eles tentaram emular os golpes do Street Fighter, né, cara? Que é, aqueles especiais com os rastros atrás, assim. Nossa. Ai, que fudeu mais ainda. Ó, tem um gameplay aí, cara. Não, não tem. Não. Ah, cara, esse é... O Evandro, cara. Cara, olha a cara do Van Damme, velho. Nossa. Bota nos 50 segundos. Olha o Blanca que o Evandro adorava, cara. Não do filme, né, cara? O Evandro e o Bruno. Olha esse Blanca. Assim. Meu Deus, velho. Cara, agora cara, você imagina um jogo que você pode jogar com o Raul Júlia. Nossa. Ah, daí é fuca, né? O Júlio. Cara, é tipo. Olha a foto do Ryu, cara. Olha o cara se. Cara... Mano, é muito, muito errado. Tinha um Akuma que era muito, muito cara. Errado, cara. Os caras com as fotos do filme, cara, é muito horrível. Cara, mano. E esse o Akuma que era legal, que era um magrelo, né? É, cara do céu. Cara, e eles não. Tipo, quando você seleciona um personagem, eles não tiveram nem o trabalho de tirar o fundo azul, cara. Não. Tá ligado? É muito feio, né, velho? Cara do céu. Ruim, eu queria achar aqui nas passagens aqui um que passasse o Bison, cara. Não consegui ver. Ah, tem que procurar, tem que jogar no específico, tipo Street Fighter The Movie Game. Não, mas é que eu tô vendo. Ah, achei. Tá passando aqui. Aí, ó, o Raul Júlia. Caralho, o tamanho do olho do Raul Júlia, velho. Na tela de seleção de personagens. Era o olho dele mesmo, cara. Era desse tamanho mesmo. É, ele era o Yudo pra caralho. Era o Yudo. Cara, mas o Sagat, velho, magrinho. É o Sagat magrinho. Ele é baixinho, cara. Cara, que nojento esse Blanca, cara. Nossa, é o Blanca. O Blanca é muito bruto, velho. O Blanca é muito legal. Então, o Salada deveria ser o... E os brasileiros agora com patriotismo? E aí? Joga com o Blanca então, seus... os ufanistas do cacete. Olha o gameplay dessa merda, cara, que horrível. Joga aí com o cara da Cracolândia. O Blanca tá... Porra, eu não tô no jogo não, caralho. Hã? Eu não tô no jogo não, mano. Deixa eu foda disso. Nossa, achei um gameplay do Bison, velho. Ó, aqui, ó. Põe aí. Olha isso. Nossa, velho. Como é ruim, mano. Ah, é ruim demais, cara. Caralho, Ryu versus Bison. Vamos ver aqui. Olha isso, cara. Ok, olha, pessoal. Estamos com 1h40. 1h36 de gravação. Então vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar com uma menção honrosa aí de jogos que a gente deixou passar. Que a gente não tem tempo de... E ficar uma menção rosa, vamos falar uma menção rosa e uma menção merdosa. Exatamente, vamos lá. Vai, Bruno, começa aí então. Cara, menção rosa vai pra Blood Horror, velho. Blood Horror. Pode... Foda. Foda. Era tipo um tequinho assim que você podia virar bicho. Bicho, grava lobisomem, leão, lobo, coelho. Tigre e os caralho é quatro. Topeira, sei lá. Tinha topeira, caralho. Topeira, é, velho. E aí, menção horrorosa? E a menção horrorosa vai pro 3D Balls. Um jogo de luta que você jogava com mouse ball. Ah, eu conheço isso, velho. Que esse merda, é, mano. Esse eu não sei o que tinha feito na cabeça fazer um jogo desse, cara. Isso era uma bosta mesmo, cara. Você jogava com umas bolas, assim, tipo, uma em cima da outra e só que era 3, era um pseudo 3D, tá ligado? Aquela... Tinha umas bolas palhadas. A nossa sensação de aprofundamento, assim, era um lixo. 3D Balls. Não, era muito ruim mesmo. Lixo? Menção honrosa Street Chaves. Ah, esse é muito sensacional. Parabéns, filho. Cara, quem fez esse jogo, meu, tá de parabéns. É um gênio, cara. É um gênio, certeza. Aquilo foi muito foda, cara. A apresentação com o Chave, com o seu... muito do caralho, velho. Cara, e a merdosa, a merdosa, cara. Merdosa é Kart Fighter, que é um joguinho de luta do Super Mario. Eu não entendi, cara. Esse eu não entendi, cara. É um cocô. É Super Smash Bros. Before It Was Cool. É, esse é o. Desavô do Smash Bros. Ah, o Smash Bros. Evandro, e aí, lembrou alguma coisa? Que isso, velho? Que bosta, mano. Agora viu, Link. Fala aí. O bom foi o que eu joguei pra caralho no Super Nintendo, que era o que tinha muito personagem bizarro também, que era o World Heroes 2. Ah, puta, era legal. Ah, tá, legal. Sei, eu lembro disso aí. Rasputin. Rasputin. Tinha o mano lá do futebol americano e o pajé lá. Que tava... o pajé que era o legal. Jogava só com o pajé. Se defendia com a máscara, tirava a máscara e defendia. O pajé e o cara do futebol americano, era o cara que eu jogava. E da menção horrorosa, eu vou falar do Kung Fu do Nintendinho. Nossa, cara. Que porra. Eu gostava, mas eu nunca consegui passar daquele gordo. Então... O gordo que. Mas qual dos gordos? Só tava fofo? O primeiro, cara. O primeiro. O primeiro gordo? Primeiro. De pau, eu não conseguia passar, desgraçado. Era muito ruim, cara. Era muito pra caralho aquele jogo. E aí, peguei? Pô, menção rosa, eu vou repetir, cara. Que foi o Last Stand lá. Que foi puta injustiça o jogo não ter ido pra frente. Last Stand 2. O do Schwarzenegger? Mas saiu agora o filme? Não, pô, eu acho que. Não, viajei. Não é Last Stand, cara. Qual que foi que eu falei mesmo? Nem lembro mais essa porra. Ei, caralho. É, tem que mudar fala essa de Neguinho aí, fala de Soul Calibur, sei lá. Tá, Soul Calibur. Mudou assim, né, cara? Tá. Eu esqueci o nome da merda, cara. Mas não importa. O que importa é a merdosa. É o filme da. O jogo da Liga. Puta que pariu. Task Force. Aquilo era muito ruim. Cara. Eu não sei o que é pior, se é o jogo ou era o gibi dessa porra aí, cara. Era o Superman de Mullets, cara, certeza. Boa pergunta, cara. Nossa, que. O gibi, pelo menos, você, tipo, pagava só R$2,50, né, cara? Pois é, cara. Tinha umas histórias merdosas, mas era massa velho, tá ligado? Porradeira. Liga da Justiça malzona, pá. Era ruim demais. Do jogo. Cara. Liderado pelo Ava Noturna. Olha que Liga da Justiça foda, cara. Era muito ruim, né, cara? Bom, a minha menção honrosa fica pro Double Dragon. Do Neo Geo, né, cara? Double Dragon do Neo Geo, que era foda. É foda. Apesar qual jogo do Neo Geo não era foda, né, velho? Ah, o Neo Geo é do caralho, né? Cara. Apesar que foi inspirado naquele filme ruim pra cacete, né, cara? Mas o jogo era foda, cara. E era legal quando foda. Você transformava, né, cara? Que transformava nos caras, tipo, igual do Double Dragon original, né, cara? Com a mesma roupa, tudo, e tocava a musiquinha do Double Dragon original quando você fazia. Eu ficava doido. Caralho, cara, que foda, sabe? E a menção horrorosa, eu vou fazer uma revelação aqui, espero que não esteja me ouvindo, esse meu colega. É o Street Fighter 2 do Nintendinho. Que tinha 4 personagens. Ah, é verdade, velho. Faltou o Street Fighter de rodoviária, cara. Ah, eu tava pensando, eu tava lembrando disso aí, cara. Street de rodoviária, clássico, meu né? O colega meu comprou o Street Fighter do Nintendinho e me convidou, né? Nossa. Pra ir na casa dele. Pô, filho, vamos ver, não sei o quê. Olha que foda, velho. Olha que legal. É, olhando, caralho, cara. Que legal, né, pô? Caralho, né, cara? Não é legal, cara. E eu já tava com o Super Nintendo, né, cara? Aí ele lá com 4 personagens. Verdade, não sei o que. Quem que era? Acho que era a Chun-Li. O Ryu, quem é a Chun-Li? E o Billy, eu acho. E o Guy. Mas, velho, eu sou tão mais merda que você porque eu joguei essa porra no Phantom System, cara. Ei, nossa, não, cara. Eu joguei no Dynavision. O meu colega tinha o Dynavision. O pior que eu já tive o Dynavision, cara. Aí ele é um bugadão, né, cara? Não sei o que, que legal, velho. Pô, legal pra caralho, cara. Tá quase igual, né? Tá quase igual o meu. Ó. Tá quase lá, hein? Olha, Anderson, se vocês estiveram ouvindo, cara, me desculpe, cara. Pelo amor de Deus. Eu fui falso com você, porra. Continue sendo meu amigo. O último amigo, talvez, né? É, o meu último amigo. Mas essa, já que terminou aí as menções do que o Segui lembrou, o Street de Rodoviária era muito foda, cara. Ah, e dava um Shoryuken e Hadouken na tela, né? Você catava o Guile e você fazia o ventinho, cara. O ventinho que era um agarrão do Guile que pegava o cara em qualquer lugar da tela. Pô, tinha um flipper num bar perto de casa que o Gaio era bugado, então. O cara não deixava você pegar, porque ele ficava mudando de personagem e, tipo, bugava a máquina e você podia começar a jogar de novo, na mesma ficha, tá ligado? Então, tipo, quando alguém escolhia o Gaio, a galera começava a tampar, sair de tapa, pra ele não ouvir assim, tá ligado? Era muito foda, velho. Caralho, cara. Cada um tinha uns bugs diferentes, né, cara? Ele trocava o personagem no meio da luta. Trocava no meio da luta, trocava. Agarrava do outro lado da tela. Nossa, era então, muito. Então, era o ventinho, cara, com o Gaio. O cara trocava. Da tela, você fazia o comando lá e agarrava. Teve quase tanta versão como o Street Fighter original da Capcom. É, pode ser. Um pouco menos, talvez, né? Menos, um pouco menos. Ah, e só pra aproveitar, cara, é Last Blade 2. Só descobri porque eu procurei no Google. Ah, que é aquele que você tinha falado antes. É, eu nem pra lembrar o que eu falei, eu presto, né, velho? Nem pra isso, desgraçado. É, pô, e a gente termina só lembrando que o frango é gordo. Uepa! Ele é gordo, tem dedos gordos. Você lembrou gordo. Que o frango é um gordo oleoso. Frango, você é um gordo. Eu lembrei do jogo que o Victor ia dizer, mas eu não vou falar só porque ele não veio. Ah, vá merda, porra! Tekken, seu porra. Ele vai se fuder. Vai ficar bolado depois enchendo o saco, a gente não falando. Pronto, joguinho dele. Ficou dando lá, é isso que ganha. Ah, ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar. É a revelação aqui no Rio de Janeiro. Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro. Pois nas comunidades esse passinho já estourou. Dança até titia, vovó e também vovô. Mas preste atenção, agora vou te ensinar o passinho do volante pra você também mandar. Ah, leleque, leque, leque, leque, leque. Eu no meio do podcast mandando putaria. Legal, o Evandro. Não, Evandro, cara, pra concentrar ficou difícil uma hora ali. Eu vi todas, cara. Aquela ruivinha tatuada é muito boa, cara. Pô, aquela vocês viram aquela MEI que eu mandei no meio? Eu vi, com os peitos pra fora, né? É, eu vi que tem um link pra baixar aqui. Eu não sei se tá funcionando, cara. Eu já tava com um pau pra fora aqui. Eu vi que tem um link aqui pra baixar, mas eu não testei se tá funcionando, se tá on. Testa aí. Não, gente, vocês viram os últimos links que eu mandei aí? Dessa ruivinha mesmo? Sim, essa ruivinha, cara, eu vi sim. É show de bola, cara. Olha só, cara. Se eu tivesse alma, eu casava com ela, velho. Nossa, mano, tem 182 comentários essa porra, velho. Não, é só no final, é no final que tá a galera. É, não, é no final. Revelando. Ah, tá. Cara, esse poste, essa porra passou por um monte de coisa, velho. Esse poste? Esse poste? Ah, vai ser. É que nem aquele dia. Você não fala nada, não, Oli. Você é pé vermelho. Você fala assim também. Não, pô, puxa, cara. Pô, tem muita coisa pra ler, velho. Ah, é. Tá pior que aquele da história de derrota lá no BDE lá, que eu comecei a zoar. Eu chamei o Bruno, nossa, pra ir lá pra casa também. Meu, a gente tem que fazer um dia, tipo. Pegar assim, daí eu leio alguns daqueles comentários, tipo, com voz de. Tem que chamar pro podcast o Luke Luke, o Felipe Matheus e o Reaper Norris, né, cara? Só pra falar de derrota, cara. Mas tem o Anubis também, que tem umas histórias tristes pra caralho? O Anubis também. Ah, mas o Anubis eu acho que é fake de alguém, cara. Ele não. Ele tá sempre com. Não, o Anubis é o Isaac, velho. Ele existe, cara. Qual é o Isaac? Que Isaac tem? Existe Isaac mesmo? Isaac é o Gandalf Kenobi, cara. Ah, é? Sim. Ah, pra mim era a mesma pessoa. Não, o Isaac é o Gandalf. O Anubis não, cara. Eu até uma vez eu perguntei pra ele, porque ele falou se ele tinha Facebook, ele não me respondeu. Porque ele começa a falar que tem três dedos, que tem metade da cara com derrame, que joga videogame todo adaptado. E joga Atari, né, velho? O Creed chamou ele de Attention Horn. Mas então tinha que fazer um negócio desse daí e colocar no final, tipo, alguém falando, dando a moral da história. Aquelas coisas de autoajuda, assim. Ia ficar foda. Eu falei, né? Eu disse, vou dar uma moral pra. O Ayrton me chamou assim: oi, mano, batemos que dar uma moral pra essa piazada, tudo com as autoestima baixa. Vamos lá falar que a gente pega mulher também. Não, mas o foda do Ayrton, ele escrevendo daquele jeito dele lá. É, amigos, se eu peguei. LOL, LOL, LOL. Exemplos, vitória, sei lá o que, cara. O amigo disse, vamos no Simão, cara. Uma baladinha GLS que rola altas bucetinhas. Você viu essa porra aqui, cara? Eu fiquei na dúvida em comprar esse jogo, cara. Caralho, Perdimensio, Neptunia, que porra é essa, cara? É um RPG japonês que você controla essas menininhas. Só que cada uma delas é um console, na verdade. Ah. É um PlayStation, o Xbox. E tem a cara, e tem a cara dos... Ah, eu vi essa imagem, que eu já me lembrei agora. Que grito gay, velho. E tem a cara aí, que grito gay. Ah, eu vi essa imagem. Ai, toma no cu. Ainda bem que não tá salvo igual do Change, tá ligado? Eu tô gravando aqui, cara. Eu tenho que fazer aqui, ei, tá ligado? Tipo, Bruno, que eu tô gravando aqui, cara. Ah, vai tomar no cu, cara. Vai virar áudio meme, né? Sei lá. Agora eu olhei aqui meu call graph se mexendo aqui, eu só tô gravando. Ai, eu vi essa imagem. Ai, eu vi essa imagem. Ai, eu vi essa imagem. Ai, eu vi essa imagem. Ai, eu vi essa imagem. Falando, hein, Bruno? Morreu uma bichinha. Morreu uma bichinha. Falar em bichinha, como é que vai, senhor? Tá bom? Tá chegando agora? Então, não é que chegou agora mais um convidado, sim? É, isso aqui da floresta só vai ficar de viado daqui a pouco. Então, aí, morreu a bichinha. Foram 150 bichas ao enterro. Ai, meu Deus! Puta que pariu! Morreu a Odete, meu Deus do céu! Morreu o melhor cu da praça, meu Deus! Meu Deus do céu, puta que pariu! Morreu... Ih, as bichas desmaiando! Ih! O que é? O Rui é viado? Ai, meu Deus! Meu Deus! Aí, aquela confusão toda! Meu Deus do céu, morreu! Calma, deixa eu acabar. Morreu a Odete, meu Deus. Ih, as bichas desmaiando. Os maridos segurando a bicha, aproveitando uma, comendo a outra. Ai, meu Deus. Aquela confusão. Morreu a Odete. Puta que pariu. O melhor cu da praça, meu Deus. Bom, 5 anos depois foram tirar o enterro da bicha. Foram tirar os ossos da bicha. Foi 150 bichas outra vez. Meu Deus, tirar os ossos da bicha. Ei, puta que pariu. Morreu a Odete, meu Deus, tirar os ossos. Aí começaram a tirar a terra toda. Quando abriram lá o negócio, os bichos já tinham comido tudo, só tava a bundinha da bicha direitinho virada pra cima. Disse, uma bicha, tá vendo? Eu não te falei. O que é do homem, o bicho não come.